Esse episódio não teria acontecido sem a ajuda de Amir Leão e Cassius Vargas, ouvintes da Justiça Supremos. Atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Gosto de jogo, diversão também. É tanto videogame, nem sei qual. Começou sua centésima, 34ª edição! Ah, moleque! Isso! Nessa semana nós vamos novamente tirar o globo de luz do combate pela 10ª vez para entrar no ringue e degladiar musicalmente sobre as melhores músicas de jogos! Disco Ninja! Disco Ninja, toca uma aí pra mim! Melhores músicas de videogames! Quero café! Quero café! Relax da MPB. Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpe. A Dena que eu tenho outros. É, mas o Caetano Veloso vai falar, não, é relax. mas você é burro. Você é muito burro. Isso aqui na MTV tem essa mania de falar assim aqui na MTV Brasil. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Tem o Ilapso. Mestre Splinter. Voltei só porque o tema é sério. E a Rebeca Guilherme, negão gostoso de 84, sou seu pata digital, Bebs. Oiê. E é isso aí. Girando o globo de luz de combate, nós vamos nos aventurar nas notas musicais mais shurikens ninjas da porrada sinistra de todos os tempos. No ringue de um lado tem o Ilapso, no outro canto tem o Messi Splinter, no outro canto tem a Rebeca Guilherme, negão gostoso de 84, no Bebs. Ah, mulher. Isso. Elevador tem quatro cantos. Depois dos e-mails. Se não aparecer, vai entrar no ringue e vai tomar porrada também, foda-se, mano. Não, eu bato em todo mundo aqui. Eu sou o negão gostoso 84. Merda nenhuma! Se não... É! Café! Desculpe! Para antes da leitura de e-mails, Lápis, temos um recadinho. Um recado muito importante. Nesta terça-feira, a partir das 21 horas, iniciaremos uma nova campanha no nosso Twitch. A nova jornada do herói. A jornada do herói ninja inimigo no mundo das mitocôndrias Não. A heroína é a Aya. Você vai ser só o palhaço segurando o controle. Deixa ele se refletir na personagem, cara. Ele se sente lá dentro. Desculpa. Se ele se identifica, deixa ele, cara. Ela é gostosa, né? Ela é muito gostosa, cara. Então, enfim, a partir dessa terça-feira, às 21 horas, no Twitch, o Ninja Inimigo, acompanhado de outras pessoas, estará jogando Parasite of Dutch desde a primeira edição, o jogo de 1998 da Square para PlayStation. Então esteja lá acompanhando mais essa campanha de nubagem da mitocondrial, né? Veja muitas combustões espontâneas, veja muitos shotguns que disparam energia mitocondrial. Tudo isso e muito mais no nosso Twitch a partir dessa terça, às 21 horas, no twitch.tv/baixofrentesoco. Boa sorte. Terça-feira. Toda terça-feira até zerar. Valeu. Eu te prometo que eu estarei lá pra te dar apoio moral. É isso aí, high five. High five virtual. Eu zerei também as duas vezes esse jogo, então vamos lá, vamos lembrar esses monstros. A melhor fase é do Central Park, com certeza. Então vamos lá ver a CG da abertura e ter vergonha de achar que ela era. O que eu mais lembro era o rato virando rato bolado na CG. É o rato borrachudo, meu Deus! Terça-feira no Twitch, tchau! Nos vemos terça-feira. Café! São Miguel do Oeste. Uma porcaria! Mas então, é porque mais um negócio aqui em casa, que assim, antigamente, eu e a minha mãe, a gente era muito fresca com inseto. Aquela coisa bem mulherzinha, né? Aí a minha mãe continua, mas aí, assim, sempre que entrava, tipo, grilo ou cigarro, etc, aqui em casa, era uma batalha medieval, sabe? A gente ficava, tipo, 2-3 dias guerreando até conseguir tirar o bicho. E eu, como eu tinha nojo, aí eu me armava igual um cavaleiro medieval. Eu botava, assim, uma toalha na cabeça, igual, tipo, aquela malha de ferro do cavaleiro medieval. Aí o meu escudo era a tampa da lixeira e a minha espada era a vassoura. Aí ela ia eu pra cima do bicho. Só que eu ficava, tipo, a 3 metros de distância, só esticando a vassoura com nojo, sabe? Porque se uma cigarra gruda no cabelo, ela não sai nunca mais. Exatamente. Só que aí um dia, eu tava nessa posição, assim, tipo, meio de stealth, assim, também. Aí com a toalha, a lixeira, a vassoura. Aí eu me achei ridícula. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, chega dessa merda. Aí eu cansei de ser fresca. Eu falei, agora eu vou pegar todos os insetos aqui em casa. Aí desde esse dia eu passei a ser a paladina dos insetos. A minha mãe continuou fresca, mas eu passei a ser a paladina dos insetos. Então toda vez que entra um inseto, ela me chama. Tá certo. Mas eu desenvolvi 2 métodos, que obviamente eu continuo tendo nojo, então eu não pego um inseto. Mas quando é um inseto maior, aí eu encaçapo. Eu pego um balde, alguma coisa, e quando ele para quietinho na parede, eu pá, encaçapo ele na parede, fecho com uma tampinha e jogo pela janela. Ou quando é um inseto menor, tipo abelha, aí eu vou com a sandália e dou uma raquetada no ar. Tem uma boa mira, modéstia à parte. Entendi. E aí foi o que eu fiz com a abelha agora. Pô, se você chacinou a abelha. Tem aquelas raquetes elétricas também, né? Que são a moda agora. Raquete elétrica pra matar abelha? É, mata. É, dá choque aquilo. Se o bicho for pequeno, morre. Tadinhas! Você incinera a abelha praticamente? Ah, porque a sua chinelada é muito mais humano, né? Não, pelo menos. Não, mas pelo menos ela morre. Gostei dessa. Não, viu? não, mas peraí. Mas... What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Bora. Tá, bom, peraí, deixa eu botar a mão no negócio. Que isso? Pode. Botou a mão no fio aí? Ver a minha situação, pra eu poder gravar isso aqui, eu tenho que botar a mão no negócio. Tá certo. Então peguem seus patinetes, essa é a leitura de e-mails do Eu Gosto de Jogos, a Cantinho do Saci de Patinete. Vamos aqui ler os e-mails referentes aos episódios anteriores desse mês de abril cansativo. Rebeca, sabe que esse episódio de Final Fantasy foi muito pedido por muita gente ao longo de muito tempo, né? Uhum. E não à toa, ele foi o menos baixado esse ano. Parabéns, então. Poxa, que legal, hein? Maravilha, hein? E é isso aí. O de Kingdom Hearts, pelo contrário, foi só perdeu pro Detona Ralph até agora. Tá muito bem na fita aí, que fala muito sobre a sexualidade dos ouvintes. Mas é isso aí. Tá certo o primeiro e-mail do Quiros de Fogo aí, Rebeca, pro obsequio. O Q Kiros de Fogo. Estava esperando esse maravilhoso cast sobre Kingdom Hearts. Não, não é Kingdom Hearts, é Kingdom Hearts. Infelizmente, só zerei os Kingdom Hearts 1 e 2, matando seus respectivos chefes secretões, chupa Sephiroth, e me divertindo durante horas e horas. Agora, uma questão relevante que me veio esses dias. Quem vai comprar quem? Tananã. O Baixo Frente Soco vai comprar o podcast de Tanguinha? Já comprou. Ou o podcast de Tanguinha vai comprar o Baixo Frente Soco? Já comprou também. Ou o MDM vai comprar os dois? Quem é MDM? É o Melhores do Mundo, é um site de quadrinhos. Ah, tá. Ou o MDM vai comprar os dois? Ou o Elapso vai comprar os três? Já comprei. Ou pior, o Jovem Nerd vai responder o e-mail que o Ninja Inimigo mandou tempos atrás? E quando clicar no e-mail? Tananã. Tananã. R$50 leva, hein? Eu digo. Não, o legal é que ele simplesmente abstraiu o Phoenix Down, né? Isso, foda-se, Phoenix Down. Diego, um beijo. E o Diego tá beijo, comprando foda-se. Todos os podcasts do mundo e ele esqueceu do Phoenix Down. É, o Diego fez o Phoenix Down um verdadeiro agregador de coisas. Não precisa ser site nenhum. Você entra lá no Phoenix Down, você tem tudo lá já. Isso é a maravilha do. Da internet. Tem também o YouTube, né? Tem muito tempo que a gente não fala do YouTube. Tem um cara fez um negócio muito bom que é o YouTube. É muito bom, inclusive, pra quem não consegue baixar coisa no computador. Ele fez youtuner.co. E aí ele fez um agregador de tudo quanto é podcast. Youtuner.co? Youtuner.co. Vou colocar o link aí. Ele fez um agregador de tudo quanto é podcast que sai no Brasil. E aí é tipo um YouTube de áudio. Então se você entra lá, aqui, entrei aqui, aí tem aqui, Café Brasil 347. Cliquei sobre caráter. E começa a tocar no streaming, assim. É muito bom pra quem não consegue acessar site, baixar coisa. É excelente, assim. Tá tudo lá. Mas é legal essa integração, né? Porque ajuda a galera a se divulgar também. Também tem isso, assim, e eu acho que é meio mal divulgado o YouTuner, infelizmente. Então, a partir de hoje, eu vou toda semana falar dele aqui. Porque eu gosto dessas iniciativas bacanas e marotas. E o Diego também, que ele fica colocando todo mundo lá. Acho muito bom. Próximo falando e-mail. Falando nisso, rapidinho, o layout novo do Phoenix Down ficou supimposo. Supimposo. Ficou lindo. Parabéns, Diego. Parabéns a todos os envolvidos. O próximo e-mail é do DJ Jesus, nosso camarada que tem cara de assaltante, que joga videogame no trem. Joguei pouco Kingdom Hearts Birth by Sleep, mas já foi suficiente para ser tocado pela magia da Disney, onde foi o toque ele não disse. Quando vi os anões, tive vontade de mostrar para todo mundo, é mágico mesmo, e ainda sei que vou me encantar muitas vezes mais. No entanto, eu quis deixar a minha primeira impressão e agradecer pelo secretão, que foi sensal. Eu acho que isso foi uma... Foi sensa, porque tem uma exclamação safada aqui, malditas exclamações. Pra quem não tomou ciência, né, não acompanhou, na quarta-feira seguinte ao lançamento do episódio de Kingdom Hearts, tivemos aí o Secretão, estreia, Secretão 01, o show número 1, que é o nosso podcast paralelo sobre qualquer coisa, que não tem data, sai a qualquer hora. Quando você menos esperar, ele está aí atrás de você, te perseguindo e te pegando e dando 15 hits no míssil do Akuma, tela preta. Um adendo, esse e-mail em outro contexto soaria muito gay, mas se tratando de Kingdom Hearts, até soa gay, mas nem tanto, de fato. Os créditos homossexuais ficam com o Senhor da Eternidade, por óbvios motivos. Shows! Jesus foi o cara que deu o um presentinho pro Senhor da Eternidade lá no Baixo Fundo de Pizza. Você viu? Acho que você não viu, né? Não ele vi, deu um canudo em forma de pênis para o Senhor da Eternidade. O Senhor da Eternidade tinha há pouco tempo proferido a célebre frase, né? Caipivinho tem gosto de pica. Então, bom, enfim, cada um com seu cada um, né? E aí ele agora ganhou ele vai poder ilustrar essa frase. Aí ele ganhou esse canudinho aí do Jesus. Ficou meio sem... Só na verdade ele fica meio sem graça, assim, ao vivo, né? Sem a proteção de um monitor e um microfone. Mas ele curtiu e tá, assim, que tá usando muito aí. Até água ele tá bebendo com o canudinho. Nossa, hein? Tá certo. O e-mail do Daniel, do CaminoCast, ou do CastWars.com. Já tinha ouvido falar de vocês, mas nunca tinha escutado. Até verem destaque no Secretão sobre Kingdom Hearts, que é uma das minhas séries favoritas. Cast perfeito. Adorei o formato e a edição, além do conteúdo informativo sem ser chato. Estou ansioso pela continuação. Um forte abraço e me deem licença que eu vou escutar os casts antigos agora. Tá certo! Muito bom, parabéns a todos os envolvidos também. Ouça todos. CaminoCast é um podcast sobre Star Wars. Não sei desse nome, CaminoCast. É de Star Wars. Parece que, se fosse japonês, né, é o cast dos deuses, mas... CaminoCast! CaminoCast! Loop infinito! É muito bom. Loop Infinito, diz: o podcast sobre a fantasia final foi muito bom. Não teve fanboyismo exagerado e falaram bem dos jogos. Claro que em duas horas não se dá pra falar tudo de Final Fantasy, ficou faltando coisas, mas mesmo assim conseguiram falar o superficial dos capítulos desta excelente franquia que hoje está em queda. Meu Final Fantasy preferido é o 7, e também foi o primeiro que eu lembro de ter jogado. Isso talvez reforce a ideia que o Ninja Inimigo citou de que o primeiro acaba por ser nosso preferido. Eu joguei um daqueles CDs de demo do PlayStation, e por volta do primeiro boss do reator macro no começo, fiquei tão empolgado em querer saber como continuava, que fui atrás pra comprar. Mas só ganhava no Natal. Só fui ganhar no Natal. Joguei por muitas e muitas horas no meu PlayStation, que não era desbloqueado e só aceitava jogo original. O que mais empolgava eram as CGs boladas, já que meu inglês não era grande coisa e não entendia muito da história. Despeço-me aqui agradecendo ao Tengu pela dica do FF Type Zero para PSP, que está devidamente localizado no meu aparelho e vou começar a jogar hoje. Abraço. Inclusive, Loop Infinito depois me disse que é muito bom o jogo e, de fato, Tengu é um gênio. Tengu não dá dica furada, não, rapaz. Pô, eu queria jogar, cara. Tengu é um mousse. Tenho muita curiosidade de jogar o Type Zero. Um dia eu vou enjoar o meu PSP, aí eu... O Type Zero é aquele que ia ser o Agito 13, isso, né? Isso, das cartinhas. É, e o... que ia ser o Versus e o Agito, né? Mas aí o Versus, é, o Versus tá no limbo do Body Foda-se, ninguém sabe. Isso. Tá competindo com o The Last Guardian. E com a parte 3 do Half-Life. É. Mas eu tenho esperança de jogá-lo um dia. Eu não tenho, porque... Mas não, agora que o Loop Infinito e o Tengu falaram do Agito, né, do Type Zero, eu fiquei realmente com vontade de jogar. Eu peguei aqui no PPP2 Mode e também já coloquei no PSP pra começar a jogar. Tá em japonês, né? Ah, mas... é isso que eu ia perguntar, mas tem a opção de legenda em inglês? Não, só japonês. E aí tem que ser o... Ah, porque só lançaram lá no Japão, né? É, tem que ser a metodologia gamefax.com de jogabilidade aí. Jogar com o detonadozinho do lado com todas as traduções. Mas, é, um preço pequeno a se pagar. Joguei Metal Gear Solid assim, a primeira vez. É, é verdade. Próximo! Ah, é, sou eu. Foi mal, eu tinha esquecido que era ele. Tá certo. O Prankster! Final Fantasy VII foi o game responsável por me abduzir ao mundo dos RPGs. Depois dele, os jogos de RPG se tornaram pokémons. Gotta play them all. Gotta play them all, gotta play them all. Gotta play them all, gotta play them all. Charmeleon, Wartortle, Mewtwo, Tentacruel, Arrow, Dactyl, Omanyte, Slowpoke, Mewtwo, Armor. Pegou legal, é, junto. Eu sei imitar a Butterfree. Eu lembrei que eu sei imitar a Butterfree, você quer ouvir? Imita aí. Não, peraí. Opa. Faz muito tempo que eu não faço, peraí. É... Não, tá, não é certo. É mais tremido. É mais tremido. Mas é tudo bem, se o dublador do Ash for dublar o Ash hoje em dia, também não consegue mais. É, eu conseguia, mas eu ainda sei o Pikachu. Pikachu! Muito bom, hein? A Rika Matsumoto aí, cuidado, hein? Se você der bobeira, a Rebeca toma sua vaga de dubladora do Pikachu. É, voltando ao e-mail do Prankster, desde muito tempo resolvi que vou terminar todos os jogos antigos da franquia, ou seja, Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6 e só. Pois daí pra frente já terminei os que valem a pena. Mentira, já terminei todos, até aquela merda do Final Fantasy X-2. É, no momento, meu preferido é sem dúvida o que atraiu para esse mundo, Final Fantasy VII. Mas vamos ver se mudo de opinião assim que terminar os antigos. Já estou no meio do Final Fantasy II. O primeiro é muito meh. Abraços e fé. PS. Meh, abraço e fé. Abraço e fé. PS, o Tengu é o Crusher disfarçado? A voz deles é um pouquinho parecida, pra quem não tiver acostumado com o sotaque paulista. É. Porque tem isso também, né, cara? Às vezes a pessoa... A voz não tem nada a ver uma com a outra. Mas como a pessoa não é adaptada ao sotaque, confunde. É. Por isso que o pessoal confunde Ace of Eternidade com o Mestre Splinter até hoje. É. Porque eu também não confundo, porque eu já conheci eles de tempos. Mas pensando bem aqui, acho que realmente dá pra confundir. Mas tudo bem, voltando, o BFS é o melhor, pois está nas tretas, ou está nas tretas, pois é o melhor? Cara, você tem que estar sempre na treta, sempre na treta. Você tem que estar sempre na treta com muita ousadia e alegria. E uma coisa implica na outra. O melhor tá na treta, e quem tá na treta é o melhor também. Tá. E por fim, o Prankster ainda acha que foi um vampiro que mordeu o pescoço dele. Mordeu o pescoço dele quem? Pois é, dele próprio, Prankster? Não entendi. Não, ele falou que eu ainda acho que foi um vampiro que mordeu o pescoço dele. Tá. Será dele? Que ele tá falando do Vincent? Porque o Vincent não fala, né, como ele virou vampiro, que eu me lembre. E é, talvez... mas ele nem não colocou aqui nenhuma referência. Pois é, vai ver, a gente comentou isso e ele na hora tava ouvindo e falou, ah, óbvio que eu tô falando disso. Né? Eles vão lembrar. Mas não, acontece isso. Tá bom, tá. Eu também acho que foi um vampiro. Dança do vampiro. Art May Cry. Fala galera, aqui é o Art May Cry mais uma vez. Porra, que cast do capiroto esse sobre FF. Apesar de amar MGS, tenho que reconhecer que FF também mora no meu coração. Final Fantasy VI foi o FF que mais me marcou. Eu lembro de passar horas e horas na frente do emulador jogando ele, pois quando tive meus NES, nem sabia que Final Fantasy existia. Apesar de não ter jogado Final Fantasy VII, tenho um grande respeito pelo mesmo. Mas, como eu disse, Final Fantasy VI é um pinto grande de travesti gay. Opa! Então é isso, galera. Abraço! Aí, observação. E Lapson, então vem pro pau. Senhor da Eternidade, pelo menos meu pai vai ver você apanhar. Pois eu não entendi nada disso. Nem eu entendi. Será que a gente zoou ele na última leitura de e-mails? Foca Assassino também mandou e-mail. Ele tem alguns pareceres sobre episódios antigos. No episódio do Dia das Mulheres, que foi muito melhor do que eu esperava, e que eu espero que se repita, repetir-se-á, gostaria de acrescentar que no jogo Persona 4 as mulheres são excelentemente representadas. Dilemas morais presentes no jogo, quando em relação a personagens do sexo feminino, são bem profundas. Marca inconfundível do game e não raramente pauta as aspirações das mulheres em um mundo altamente machista, no caso. O episódio sobre narrativa foi bastante interessante, embora levemente inconclusivo. Como este ramo dos joguinhos ultimamente tem me interessado cada vez mais, espero que o tema não seja jogado no lixo de forma alguma. Sobre o abril temático, eu me odeio pelo fato do único JRPG que já zerei na minha vida ter sido Dragon Quest 8, excelente, com o design do amado Akira inconfundível. Repetitivo, final levemente clichê e deslocado, a única coisa que me manteve jogando foi a mecânica dos Pokémons. Ele falou aqui que mecânica apresentou... Mecânica dos Pokémons? Como assim? É porque tem monstrinho, né? Summonzinho. Mas aí, Foca Assassino, você tem que reparar essa sua vida de não ter jogado JRPGs. Você perdeu alguns muito bons. Como eu sempre faço, eu sempre tento converter todo mundo à religião de Valkyrie Profile. Então vou falar pra você também, jogue Valkyrie Profile, tanto um quanto dois. Sabe que da forma que você pronuncia, que tá correta inclusive, parece que você fala Velcro Profile, né? Ainda mais que Velcro. O jogo, só tem mulher no jogo, né? Então fica... Pois é, né? Jogue Velcro Profile. Jogue Velcro Profile. E jogue também Final Fantasy VIII. E jogue Legend of Mana. E por enquanto só. E Metal Gear Solid. E Metal Gear Solid também. Ah, mas a gente tá falando de JRPGs, né? Ele disse aqui que apresentou o podcast ao irmão dele, obrigado. Faça isso com mais 8 irmãos seus. PS. Ah, é só mais um comentário rapidinho. Ele falou do Persona, né? Muita gente fala bem do Persona. Tem uma série que eu tenho muita curiosidade de jogar. Eu nunca joguei, mas todo mundo que fala, eu ouço dizer isso, que os personagens são muito bem construídos, sabe? Que a narrativa do jogo é muito boa. E é do pessoal da Atlus, né? Atlus. Tem uma amiga minha lá do Espírito Santo, a Nara, que joga igual a louca. Persona gosta muito. Eu vou jogar. Eu adoro, por exemplo, o Catherine, que é da Atlus também. É verdade. Já contei a história do Catherine do Ludobardo, né? A história dele? É, que eu quase perdi o avião pra comprar o Catherine dele, porque eu tava voltando dos Estados Unidos no dia do lançamento desse jogo. Aí eu parei na GameStop a caminho do aeroporto pra comprar um pra mim e um pra ele. Só que aí o cartão de crédito não tava passando dois. Aí o dono da loja, o cara da loja falou, escolhe um aí que você quer. O meu era pra PlayStation, o dele de Xbox, né? Eu trouxe o dele. Tem que pegar emprestado lá agora pra jogar, que eu tô com o Xbox aqui. A brodagem é a justiça. PS, eu acredito que a Bebs seja a participante de podcast mulher mais fueda de toda a podosfera. Sabe que eu acho esse termo muito... Eu acho esse termo muito idiota, assim, podosfera. Parece uma bola de pé. Não sabe o que eu imagino? Ah. Eu imagino podosfera, tipo uma comunidade dos podólatras, assim. É, ou isso. É uma coisa assim. Aqueles caras viciados que tem fetiche em pés. Isso. E aí é uma comunidade de blogs em homenagem aos pés. Isso. E ainda ganha de muito marmanjo por aí. Ela é a antítese viva do pensamento do nerd gordo que acha que mulher não saca de jogos. Peps para leitora de e-mail oficial. Nada contra a sua eternidade. Caramba, Foca Assassino. Muito obrigada por essa massageada imensa no meu ego. A massagem no ego. Conferência brasileira de cara pra isso. Pô, obrigada. Mas, ó, na verdade, eu só sou uma... Como eu sempre falo, eu só sou uma filler. Eu só venho aqui ler e-mails quando o senhor da eternidade não pode gravar. Eu não vou tomar o lugar dele. Sim. Até porque eu mesma sinto falta dele nos e-mails. É que aqui é tipo filler de anime. Fica um ano de filler. É PS2. Mas, ó, rapidinho. Na verdade, eu não sou podcaster, viu? Eu sou uma agregada aqui do site. Mas se você não conhece, eu tenho um site também, um blog, na verdade, que é o Girls of War. Então, vá lá, girlsofwar.com.br. Um beijo pra você. Isso, Girls of War é um magnífico site que eu tô com adesivo aqui na minha frente. Acho que eu vou colar no meu computador novo. PS2, deixo a sugestão de fazer alguns casts temáticos sobre a indústria de joguinhos e diversão. Já tateamos esse assunto, né? Não entramos nele ainda, mas é porque a gente tava querendo trazer uma galera que acabou que não trouxe até agora, mas bom você ter lembrado. E Lapso, 2 pontos. Engenharia ou ciência de da computação? Não vou puxar a sardinha pro meu lado, eu vou te dar um argumento que eu acho objetivo. Dependendo do lugar onde você for fazer, os dois cursos são parecidos. Em alguns lugares não, em outros sim, tá? Nesses lugares onde os cursos são parecidos, eu diria pra você fazer engenharia, não por ser um curso mais completo nem nada disso, mas é porque vai ser um curso que, uma vez formado, você vai ter garantias sindicais no formato do Conselho Regional de Engenharia. Coisa que o pessoal que é bacharel em ciência da computação ainda não tem, infelizmente. Tanto é que muita gente nem se forma, porque se formar ou não se formar não faz diferença. O diploma não dá nenhuma garantia sindical para ele, de piso salarial nem nada disso. O engenheiro tem. Por carteira, né? Por conselho. Se for contratado como engenheiro, é claro. Então, nesse caso, eu diria engenharia. Mas aí você tem que procurar também, saber como é que é o curso, o lugar onde você quer fazer. Qualquer coisa, manda e-mail aí que a gente conversa. Não precisa se acanhar-se, não. Meu e-mail todo mundo sabe. É meu sobrenome, @alguma coisa.com. Eu devia cortar isso no final, mas não importa, vai, próximo e-mail. O próximo e-mail é do Thiago Dobrotinsky. Thiago, seu nome é o quê? Russo? Polonês? Capaz de ser polonês, que eu conheço algumas pessoas de descendência polonesa que tem nomes Inski. Então, tem que achar um nick de CS pra ele, né? Mas por enquanto vamos chamar de Dobrotinsky. A gente vai esperar ele falar se ele é judeu, por exemplo, que a gente inventa um nome maneiro baseado na cultura judaica. Caraca, eu nunca sei, meu irmão. Cara, judeu, judaico, pra mim é tipo falar paraíba, paraibano. Tem um caso certo pra cada um, e se você estiver falando errado, você tá sendo um babaca. Só que como eu não, sou... Mas é fácil. Judeu é a pessoa. Judaico é o que envolve... a religião judaica, os dogmas judaicos, entendeu? Pois é, mas eu ainda me sinto babaca quando eu falo errado. Mas assim, como eu sou paraíba, eu posso errar de propósito e foda-se. É tipo nigga, americano, que só eles que podem usar a palavra nigger. É tipo isso. Tá bom. Então, o Dobrotinsky fala: primeiramente, agradeço ao Ilapso por me responder tão bem as minhas perguntas. Caraca, toda vez eu me enrolo em algum e-mail. Todo dia tem uma merda diferente. Todo dia tem merda que eu me enrolo, peraí. Thiago Dobrotinsky fala: primeiramente, agradeço ao Ilapso por me responder tão bem as minhas dúvidas sobre engenharia de computação. Mas indo ao ponto, notei que a partir do final de 2010, época em que conheci o BFS, a média de mulheres em minha vida caiu drasticamente, de cerca de 30 por ano. Passei para uma média de 2. Caramba, você tinha uma média de 30 mulheres por ano? Tipo, menos de 3 por mês. Na sua vida? Menos de 3 por mês, não é nada absurdo assim não. Um cara solteiro, idade ativa, que sai bastante, sem sacanagem, não é nada absurdo não. Então tá bom. Aí passou pra quantas? Pra... 2. 2 por ano? Por ano. Caraca, cara. Que merda, sério mesmo. Aí ele fala: deprimente, sim, levando em consideração o fato de que não namorei alguma. Seria o cast e os jogos de diversão responsáveis por isso? Não sei, mas fica aí a curiosidade. Será que os jogos e a diversão estão atrapalhando o sucesso dele com a mulherada? Rapaz, eu não sei te dizer, eu só sei te dizer o seguinte: desde que eu comecei aqui no Baixo Frente Soco, eu engordei 20 quilos. Não tem nada a ver com isso, mas é só uma cagação de regra, assim como a sua, né, que tá achando que parou de pegar mulher por causa do podcast, é óbvio que não. Então, a gente pode depois dar uns conselhos aí, né? Tem um camarada nosso aí, o Senik, que começou a namorar com a cantada aqui, que eu e o Senhor da Eternidade dissemos pra ele passar na menina, né? Que era a cantada do Mario. A cantada do Mario. Uma cantada muito improvável de conseguir pegar uma mulher, mas ele conseguiu. Pois é, parece que tá namorando aí até hoje, hein? Não tenho certeza. Mas é porque a namorada deve ser improvável, que eu digo assim, porque numa condição normal, em condições normais... Mas de CNTP. Então, na CNTP é meio difícil, mas se a menina for gamer, aí dá certo, que deve ser o caso do Senik, né? Talvez a namorada dele goste de videogame, seja gamer. Talvez seja, não sei. Como uma mulher que não gosta de games, acho que essa cantada não dá muito certo, mas tudo bem. Pois é. Daí ele continua falando, perguntando quando rola o review do Passaporte para o Perigo. Ele mandou o jogo todo certinho pro Senhor da Eternidade ter acesso, mas o Camisa 10 está falhando. E sem mais, um abraço aos mestres amigos. É nóis, cara. Eu vou fazer uma música sobre essa saga do Pantera Cor-de-Rosa, Passaporte para o Perigo e o Sul da Eternidade. Vai ser naquela música do Cazuza, exagerado. Passaporte do Perigo e o Senhor da Eternidade. Ele nunca joga e isso comprova sua homossexualidade. Ele é um viado. Sua Eternidade é um viado. Não joga, não joga o jogo emprestado. Opa, então quem quiser mandar sugestões pra completar a letra, pode mandar que a gente grava. É isso, e agora pela terceira vez. Olha, né, só, isso, rapidinho, o e-mail do Dobrotinsky, eu adorei o nome dele, eu vou ficar falando toda hora o nome dele. O e-mail do Dobrotinsky, ele deu uma ideia. Vocês podiam fazer tipo um cantinho do coração, entendeu? Que fosse um minicast em algum dia, tipo um secretão em algum dia aleatório da semana, pra responder as dúvidas amorosas, que eu já reparei que vocês recebem muitos e-mails com dúvidas nerds amorosas. Não, então vamos fazer o seguinte, você e a Deb vão, talvez a Belks também, e a Paraguais, que é tudo que termina com S agora, a gente tem que mudar Paraguaia pra Paraguais. Vão juntar as meninas e fazer esse minicast com dicas. Dicas. Como conquistar a mocinha. Do que as mulheres gostam? By as próprias mulheres. Pô, e aí a gente faz uns blocos periódicos, contando aqui as sagas de solteiro de cada um. Que agora tá todo mundo namorando mesmo, então eu fui o último do time dos solteiros aqui. É, tá, boa ideia, hein? Gostei, curti. Vamos fazer isso pra 2013. 2, segundo semestre. Tá bom. Puxinho, pra finalizar aqui, nesse e-mail eu não vou comentar nenhum podcast, pois o que queria fazer dessa vez é compartilhar um momento com vocês. Não sei se lembram, mas no meu primeiro e-mail eu disse que trabalhava num emprego horrível, numa empresa de merda, e que uma das poucas coisas que tornava aquela porcaria tolerável eram os podcasts do Eu Gosto de Jogos. Vocês foram meio que uns companheiros durante as 8 horas de trabalho, todos os dias, desde que descobri o Baixo Frente Soco. Eu baixei praticamente todos os episódios e ia ouvindo um atrás do outro. Acontece que em janeiro eu fiz um teste para trabalhar como tradutor e revisor de jogos. Foi aprovado no teste, mas a empresa, infelizmente, à época, não tinha vagas pra me contratar no momento. Na quinta-feira, dia 25 de abril, aniversário do Ilapso. No dia do seu aniversário, olha! Olha só, trazendo sorte e alegria para todos. No meio de mais uma jornada infeliz de trabalho, recebi um e-mail me oferecendo a vaga. Aceitei na hora e no mesmo dia pedi demissão de onde eu trabalhava. Foi arriscado isso que você fez, hein, rapaz? Mas tudo bem. Na segunda-feira, dia 29, já passou, né? Começo no meu novo emprego como tradutor e revisor de jogos. Estou muito feliz e gostaria de compartilhar, cara, isso com vocês, que de um jeito ou de outro me ajudaram a aguentar o meu emprego de merda, me fizeram rir, me inspiraram e me contaram tantas coisas interessantes do mundo dos jogos. Obrigado, Baixo Frente Soco, daqui pra frente, se jogarem algo em português, pode ser que eu tenha feito isso acontecer. Abraço pra todo mundo, abraço pro e-mail. E é isso aí, cara, parabéns! Parabénsão, Xim, que massa! A todos envolvidos, ele até falou o nome da empresa, mas é melhor não citar isso agora, porque vai que tem, né, acordo de confidencialidade. E bom, tá lá trabalhando, tomara que esteja feliz. Pô, cara, mas vida. Muito massa. Ele saiu de um emprego ruim, vai para um emprego infinitamente melhor, porque é uma coisa que ele gosta, trabalhando com jogos, né? Isso. E tradução, nossa, né? O Shin tinha um grupo de tradução de mangá também, na mesma época que eu e o Crusher tínhamos. Mas depois a gente parou de se falar, porque Mirk morreu, etc. E a gente voltou a ter contato por causa do podcast aqui. Então, mas cara... ele é tradutor japonês-português ou inglês-português? Não sei. Será que ele é descendente de japoneses? Não, ele com certeza não é descendente de japonês, com essa cara de italiano que ele tem aqui, né, não. Mas, não sei, realmente não sei. Acredito que seja de inglês ou português, mas também é... A maioria desses jogos que vem pra ser localizados aqui vem a partir da versão americana, né? É. Então, realmente não tem necessidade. Mas é que você falou que ele traduzia mangá, eu achei que fosse... Até aí, eu também traduzia mangá e falo... Porra nenhuma de japonês. E por fim, Rebeca, no streaming essa semana, lá no Twitch, tivemos streaming de Metal Gear Solid 2. E no meio da jogalhança lá, assuntos aleatórios, eu comentava que eu tenho a melhor namorada do mundo, porque ela me deu de presente de aniversário uma enciclopédia da Marvel e uma enciclopédia da DC. E de fato é um presente sensacional. Sim. Mas aí o nosso amigo Joe Rhodes, lá do Phoenix Down, fez um comentário que platinou a vida, né? E deixou qualquer um dos argumentos. Ele falou: grande merda, minha namorada me deu um filho. É isso, né? De fato, é um presente que demora, né? As enciclopédias vão levar 2 semanas pra chegar da importação. O filho do Jod demorou uns bons 9 meses aí. Então é isso aí, parabéns ao Jod, o papai, parabéns à mamãe também. que acho que gosta de Halo, inclusive, pra cacete. Cada um com seu cada um, mas ela é mãe e tá acima de qualquer julgamento. E obrigado a todos vocês que acompanham e baixem a porra do episódio de Final Fantasy, que está vergonhoso. Aquele, porra, o menos baixado do ano inteiro, cara. Yeah. Eu achei que seria um dos que iriam mais bombar, sabia? Eu também, mas vamos ver se isso acontece. Era um dos que eu mais esperava, porque eu amo Final Fantasy. É, mas podcast é uma... Meu favorito é o 8. É, tá certo. Você também tá acima do julgamento, porque você tá gravando aqui comigo, eu tenho que te agradecer. Você mata a abelha. Aliás, antes de terminar, uma coisa rapidinho. Antes que os fãs do Senhor da Eternidade façam alguma macumba pra mim, quero dizer que eu tô aqui na minha humilde posição, apenas como assim, uma ajudante, entendeu? Não vou roubar o lugar do Senhor da Eternidade. Eu apenas venho aqui ajudar no dia que ele não pode gravar. Então, sei que vocês sentem falta do violãozinho maroto dele, da voz suave e sedutora dele, mas eu não estou roubando o lugar dele, viu? Até porque você não pode roubar de alguém aquilo que alguém não possui, que é um lugar aqui nesta porra. Então, foda-se a eternidade e vamos ouvir o episódio. Que eu nem sei qual foi ainda. Pois é. Então, beijo pra todo mundo e tchau. Cruz, cruz, cruz, tchau. Um abraço e ousadia e alegria sempre. Abraço. É nóis. Aê, agora eu posso tirar a mão do meu irmão. Tema e regra do Round 1, Round 1. Neste primeiro round são músicas cantadas, isso mesmo, músicas de videogame que levam voz. Uma cortesia da geração 32 bits pra você. E o baixo frente soco começa com Dadinho da Vitória. Quem vai começar? Dadinho da Vitória. Ah, moleque. Na rua Fulano de Tal, número 35, em Vista Alegre, começa. Olha só, vamos lá, jogos cantados. Agora, uma coisa que a gente esqueceu de falar é um disclaimer importante. Ele já teve ou não teve? Não teve esse disclaimer, vamos lá, disclaimer. Bom, o disclaimer é o seguinte: se a gente usar uma música que já foi usada em algum Nisco Ninja. Ou se a gente repetir algum. Disco Ninja. Ou se a gente repetir um tema já usado em um Disco Ninja. Foda-se. Foda-se, porque a gente perdeu o track dessa merda. Os ouvintes da Justiça Superpoderosos no nosso grupo amado do Baixo Frente Soco no Facebook estão nos ajudando, mas estamos gravando enquanto isso. Então, se a gente repetir, só lamento. Então, Nesse Splinter, fale sobre a música que você quer pedir pro Disco Ninja. Então, a música que eu vou pedir pro Disco Ninja é a música que eu acho que tem o maior risco de já ter sido usada, de todas que eu escolhi pra hoje. Olha então, só. Então, começar bem. É a música de um jogo de luta. Foi de Mega usou, caraca, cara, se fosse o Blade, tu já usou no último, cara. Mas beleza, toca aí que é muito boa, vale a pena. É sério que eu usei no último? Usou, mas toca aí, vai, Edson. Ah, não, vamos lá, não, no último. Não, no último que ele participou, eu acho, ou no penúltimo. Mas beleza, foda-se, não importa, é muito bom. Sim, a gente vê por aqui. Vale a pena ouvir de novo. Não, no Disco Ninja 5, tá aqui. É? Escolhe outro, vai, outro. Então não é de um jogo de luta, pra começar. Esquece o que eu falei, apaga. Me escondida! Esquece! Bom, essa música é de um jogo de skate. Ah! Ah, moleque! É uma música, se eu não me engano, o Disco Ninja. Opa! O Ninja Inimigo, não o Disco Ninja, não é só a mesma pessoa. O Ninja Inimigo foi durante a época do colégio. Ele foi num show da banda. Aí todo mundo perguntava: cara, que banda é essa? Ah, é a banda daquela música do Tony Hawk. Eu me amarro, pô, com essa porra de música. Então, toca aí, Disco Ninja. Melancholy No Cigar. já, já. Tom Hanks Pro Skater. Tom Hanks. Foi a melhor montagem que a gente fez, Beto. Tom Hanks Pro Skater. Foi a melhor. Eu vou até repostar lá. A gente tá num nome pros stunts do Tom Hanks Pro Skater, né, cara? É tipo, Dude Wilson. Ah, na verdade, todos eles são Dude Forest, né? Porque imagina o Tom Hanks sentado numa cadeira de praça falando, não, quando eu era skatista, eu fiz um 1080. Verdade. Né, com aquela cara de Tom Hanks Forrest Gump dele. Muito bom esse jogo, hein? Deu saudade aqui. O Tom Hanks 2 tinha Homem-Aranha, né? Lembra dessa porra? Caraca, não. Caraca, não. Não lembro. Que isso, cara? Sério mesmo? Não lembro. O Homem-Aranha era o mais maneiro do jogo, porque algumas manobras dele, ele jogava o skate pra lá e pegava a teia, jogava a teia e puxava o skate de volta. Eu sempre jogava com o Bob Maneiro, porque o nome dele é Bob Burns, foda-se, e eu não sabia falar o nome dele. Ele era brasileiro e eu era da época truque, quando eu jogava jogo de futebol, jogo de esporte, jogava com o Brasil. Aí eu jogava com o Bob Maneiro. Boa. Tu jogava com o Brasil e botava Ronaldo e Roberto Carlos no ataque, né? Exatamente. Esquema bonequinho da favela. Quantas vezes mais Splinter já veio aqui em casa jogar Pro Evolution Soccer, Winning Eleven, e eu falava assim, eu sou o Brasil, tá? Porque eu sou café com leite. Caraca, uma vez, acho que a primeira vez que eu fui na casa do Ninja Inimigo, fomos eu e o Beremis. Devia estar indo em algum show de metal, provavelmente. Aí a gente foi na casa dele e falou, não, pô, aqui minha bateria, aí vamos jogar um PlayStation 2, Winning Eleven, vocês dois contra eu, mas eu sou Brasil, porque eu sou Brasil, porque se eu vou jogar 2 contra 1, então eu sou Brasil. Fala sobre Tom Hanks, velho. Eu já fazia diferente, só pra eu ser a diferente, eu escolhi o país mais obscuro que tivesse da lista. Ganda. Uma vez o Crusher, lá em São Paulo, o Crusher e o Neo, um amigo nosso, eles fizeram o clássico dos milhões, né? Foi, sei lá, tipo, Coreia do Norte e um time aleatório da terceira divisão da Inglaterra, sei lá. Eu tenho que perguntar o Goku qual foi, ele deve lembrar. Então, cara, esse jogo aí, eu tô falando do Tom Hanks 2, do THPS 2, ele se considerar IGN, que é um sitezinho meia boca de jogos, ele coloca o THPS 2 como o quinto melhor jogo de PlayStation de toda a história. Só perde pra Metal Gear, Gran Turismo 2, Driver e Chrono Cross. Mas como tem Chrono Cross na lista? Lista, moleque! Caramba. Essa lista IGN é aquela típica lista que deve ter um Madden na NFL no top 10. É. Assim. Não, é tipo... Não, não tem. Driver? Não tem. Driver é irado. Driver é irado, mas você vai dizer que ele é melhor do que Final Fantasy 7, Final Fantasy 9, melhor do que... Aí pode ir do seu gosto. Não, o cara que fez a lista gosta de jogo de corrida. Driver 2 é um dos meus jogos favoritos de PlayStation, sem dúvida. Tanto o 2 quanto o 1. É que o 1 é muito difícil, a última fase. A última fase do Driver, a máfia tá te perseguindo porque acha que você já sabe que você os traiu. E a polícia tá te perseguindo porque o presidente tá no seu carro e eles não sabem que você tá infiltrado. Eles acham que você é da máfia. Olha. Então, assim, é muito difícil a primeira fase do Driver 1. Tanto que a última fase do Driver 2, ela é ridícula de fácil. Você tem que seguir o helicóptero e tá caindo na urca. Eu acho que o helicóptero cai na casa do Ludobardo. Assim, é sacanagem. O pedaço da urca pro helicóptero. Aí é muito cara de ser a casa do Ludobardo, assim. Mas é muito fácil a última fase do Driver 2. Mas, de fato, assim. Mas Tom Hanks. Não, morro. Mas Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks. Cara, mas o Tom Hanks 2, ele foi um jogo que fez muito sucesso. E pra você que é geração café com leite Teletubbies, vale a pena chegar na PSN e comprar ou no Xbox Live, comprar o remake, o HD que foi feito recentemente, que vale muito a pena. É um jogo que eu perdi já algumas horas no PlayStation 3. Eu acho que de todos os jogos do PlayStation 3 que eu tenho, foi o jogo que eu mais joguei. E olha que é praticamente um remake, se somar o que eu joguei no Tom Hanks 2, no Tom Hanks 1, tá muitas horas de jogo. Cara, pra quem tem preconceito aí com jogos de esporte, jogos de skate, snowboard, que andaram tendo umas coisas muito feias por aí. O último jogo de snowboard bom foi 1080 pro Nintendo 64. Então, quem gosta desse tipo de jogo, vale a pena pegar um Tom Hanks 2 ou... Pega o Tom Hanks 2 não, pega logo o remake porque vale a pena. Mas essa música é muito foda. Você falou do 1080 agora, eu lembrei, cara, sempre que falam desse 1080 snowboard, eu lembro do programa do João Gordo, que era um programa de Gordo Pop Show que ele teve, logo depois do Garganta Torcicolo, que foi não sei quem no programa dele e falou, não, eu jogo videogame, e você, Gordo? Ah, eu jogo 64, né, eu gosto muito do 1080, mas, pô, é muito difícil falar 1080 no jogo, cara, não sei o quê. Eu sempre tenho essa porra quando falo desse 1080 snowboard, tem que fazer uma merda o jogo, nem conheço, nem lembro, mas... Então, eu me lembro desse jogo aparecer muito no Cybernet, que era um programa programa que passava no Multishow. Era irado. É um programa em inglês, vocês lembram? Aí era o computador era um bonequinho. Pra mim, era o grande concorrente do Stargame. Exatamente, é. O Stargame era o que era o... Cristiano o Stargame era o do Luciano, do Mundo da Lua. Isso, Cristiano Paulo. Esse moleque é campeão no seu quê de Mario Kart. Caralho, what the fuck? É o Lucas Silva do Mundo da Lua? Sei lá. O nome dele eu não sei. Cristiano Gualda é o maluco do Stargame. Caramba, a gente podia achar o Cristiano. É o Cristiano Gualda. Ia ser muito foda se o Cristiano Gualda viesse gravar um episódio de reviews com a gente. Isso que eu ia falar, a gente podia achar ele, hein? Convidar. É, mas a gente conhece alguém que conhece ele. Opa! Opa! Então não vamos falar mais nada. Próximo. Tadinho. Vou entrar em contato. Tadinho do Tchan. Ô, Elapso. Eu lembrei, além da montagem do Tom Hanks pro skater, eu vou fazer outra, sabe qual? T-Hawks pro skater. Caraca! Puta merda! Ah, Bebes, Bebe! A melhor da Bebes até hoje ainda foi aquela que eu pedi pra ela fazer, que ela ajudou, que é o Copa Tropa de Elite. É, muito foda. Isso. Vamos lá. Tem também a última da série do Daigo, dos jogos que o Daigo participou, jogos e filmes e animes. Então vocês olhem lá o Shiryu de Daigão. Tem um álbum Daigo lá no grupo do Baixo Pensoco, vejam lá. Dedinho da Vitória, música em Sailor Moon. Tá rolando até agora? E lapso! A nossa Sailor Moon. Olha! O que você seria lá? O que você perguntou aqui? Sailor, eu seria? Eu seria Sailor Mercury, né, cara? Não, eu era. Qual foi que vocês me apelidaram, Rebeca, naquela gravação do episódio das mulheres que o inimigo não ouviu? Sailor e Lapso mesmo. Era, mas Sailor Star e Lapso. Era dos Stars, o quê? Dos travestis. Então o Dadinho escolheu com louvor. Sailor Star e Lapso. Sailor Star e Lapso. Fala, Sailor. Essa música pro Nico Dente. Sailor Inimiga. Em nome... Sailor Star Lapso. Era Star Lapso. Sailor Star Inimigo, eu escolhi aqui uma sensacional música. Todas as músicas que eu escolhi são músicas de jogos do mês passado, né? Os melhores jogos da semana passada, do mês passado aí, dos programas de abril. Essa primeira música cantada, muito provavelmente é dedutível que é uma música de Final Fantasy, mas é do Final Fantasy lá dos primórdios. A música nem toca no jogo, de fato, o original. Só vem tocar agora nos remakes que tem CG, remakes de DS. É a música de Final Fantasy 3, Roaming Ship, de Nobu Uematsu, Disco Ninja! Olha toca só. Toca a ovelhinha, Tarilha. Rolling Shit. Cantada? Final Fantasy 3? É. Pois é. É. Pois é. Não. Ramen ship in front of the deep and dreamless sleep. Here you're by the fire, able to warm your heart. Each and every moment, oh, as time goes by, all in this world has to change. Mas Mas então, você chegou a jogar o Final Fantasy 3 DS, curtiu e achou essa versão maneira? Pô, esse jogo é muito bom, cara. Eu só joguei o remake de Final Fantasy 3, que ele dá características aos personagens. Inclusive, vale muito a pena. O 3, eu acho que o pessoal pode pular a versão original e jogar o remake. Você provavelmente não perde muita coisa, não. Você tá grave. Android, mano. Tipo Android, é, mas é meio caro o aplicativo de Android. Claro que a fita de DS também é barata, mas você tá falando com DS, tem a questão das duas telas, acho que vale muito a pena. O Final Fantasy 3, eles fizeram umas coisas a mais, tem umas dungeons a mais, né? Tem as CGs boladas, que são muito importantes. Seja. E o mais importante, a abertura tem essa música, Roaming Ship, se não me engano. É. Eu comprei esse jogo pra DS, foi o segundo jogo de DS que eu comprei, o primeiro foi o Mario Luigi. Aí eu lembro que eu zerei ele no fim de ano, em Maricá, em 2006, na praia. Foi a primeira vez que eu joguei videogame na praia, foi uma emoção muito grande. Mas acho que eu zerei na rede lá em casa. A gente tinha uma casa em Maricá nessa época. Porra, tem muito tempo mesmo. Mas excelente jogo, hein? Alguém jogou Final Fantasy 3 aqui, além de mim? Comecei a jogar no Nintendo DS, achei muito bonito, mas sofri a síndrome dos jogos de PS1, porque eu tinha muitas opções do DS, pipipitiu. Aí eu acabei jogando outro jogo. Pois é, como eu comprei a fita, eu comprei o cartucho, eu joguei de fato, né? Foi R$120 a fita. Comprei no Mercado Livre. E aí joguei numa boa mesmo. Joguei no ano que lançou, inclusive. Lançou acho que em 2006 pro DS, eu comprei nesse mesmo ano. Quando a gente gasta cento e cacetada num jogo, você tem muito amor pelo jogo. Eu comprei o Ninokuni no Mercado Livre também. Quando chegou, fiquei namorando esse jogo, moleque. Fiquei assim... Assim, mano. Depende, né? Eu sou da ideia de que quando você paga pela coisa que você poderia piratear, você de fato dá mais atenção. Quando você paga pela coisa que de fato não era pirateável, eu acho que isso não se aplica não. Porque, por exemplo, aquele hoverboard que eu comprei, a réplica da Mattel, tá na caixa aqui, acho que desde... Acho que eu não tirei ele da caixa casa ainda. NTDC. Tá, NTDC. Tá bem NTDC. E tá NTDC ao quadrado, porque a caixa dele vem dentro de uma outra caixa. Caralho. Aquela caixa que tem a garotinha... NTDception. A caixa que vem com a garotinha andando no hoverboard, né? Porque eles fizeram o quê? Eles fizeram a caixa como se fosse a caixa do mundo do filme mesmo. E aquele hoverboard do filme é o modelo feminino, que é rosa e tudo, né? Uhum. Então é uma garotinha andando no hoverboard na caixa e eles botaram aquela caixa dentro de uma outra caixa branca, que é a caixa discreta, né? Você pode dar um jeito mágico de abrir a caixa que tá dentro da caixa sem abrir a caixa que tá lá de fora e ser um NTDCDC. Nunca tire da caixa da caixa. É exatamente o que eu fiz até hoje. Perfeito. Mandei pra vocês aí, inclusive, a foto da caixa. Que, inclusive, tem um erro, né? Porque isso é um patinete, né? A gente não percebe, às vezes. Mas o hoverboard do De Volta ao Futuro é um patinete. Ele tem aquelas... Era um patinete, né? Foi vandalizado. Aquela segura, mas o Marty arranca aquilo, joga fora e faz skate. Mas a caixa tá mostrando... Não, mas não era o hoverboard que era um patinete. Era o skate do passado que era um patinete. Também. Não, o hoverboard nunca foi um patinete. Opa. É, Splinter, você vai discutir De Volta ao Futuro comigo? O hoverboard nunca foi um patinete. Ninguém encosta no Google. Vamos ver um ouvinte da justiça desmentir um dos dois nos comentários. Fechou? Está lá. Vambora. De Volta ao Futuro 2. Tá lá por uns 15 minutos. 15, 20 minutos de filme. Caramba, eu acho que é um patinete mesmo, hein? Que eu acho que eu me lembro dele segurando o negocinho do patinete. Bathe yourself in water until your mind soothes again. Era. Acho que era, hein? Não tem como fazer o trocaralho do cadilho que nem Nisco Dindia. Vai ficar Índia inimigo. Tá, é isso. Deixa só eu. Não vou dar trabalho pros ouvintes, não, tá? Só olha essa imagem aí. Vamos lá. Disco Kindia. Levando em consideração um dos episódios que fizemos recentemente, mas antes do mês de abril, levando em consideração um termo muito legal que é o corta, Cyberpindia! Pindia! Travesti! E aquele jogo muito maneiro que é o Metal Gear Rising Revenge Vengeance. Revenge Vengeance? Revenges. A gente discutiu aqui como a trilha sonora é excelente, principalmente porque, principalmente eu e o Lapso não somos muito fãs desse estilo musical. Só que o apelo que o jogo tem de cibernético e a parada meio industrial, assim, a música encaixou tão bem que mesmo depois de eu jogar o jogo, eu ainda passei a gostar da música, escuto a música e falo, porra, essa música é muito maneira. Se eu tivesse conhecido essa música sem ter jogado o jogo, provavelmente ia falar, A gente ia embora da Universidade Ninja, subindo a ponte ali, que a ponte tava meio vazia. vazia já pelo horário, eu quase que eu falei acelera Ayrton, cara, com a gente ouvindo essa... A é música, acho que era do Chefão, era Torna Car. É verdade. Muito bom, a trilha é excelente, encaixa muito com o jogo. Mas se não tivesse jogo, realmente. A música que eu escolhi não é a música do chefe, é a música que você luta quando... É que você pega... É a música que toca quando você... Cachorro! Cachorro! E é também conhecida como I'm my own master now. Toca aí, Nisco Ninja. I'm my own master splinter now. Agora, eu tava discutindo isso outro dia. Eu ao Naro, mestre Splinter now. Eu tava discutindo isso outro dia. Todo ninja que se preza tem um cachorro, não é verdade? Olha, o Raiden tem cachorro, né? Não, pô, tem cachorro. Shadow, tem cachorro. Shadow, pô, meu irmão, sai pensando, ninja maneiro tem cachorro. Tem. Se o ninja não tem cachorro, ou ele teve e morreu, e ele tá atrás de vingança do cachorro dele, ou ele não é maneiro. O ninja do Peppa Filmes, ele não tinha um cachorro, mas ele tinha um PC, que era o animal de estimação dele. Olha só. Inclusive, a motivação desse episódio é a vingança pelo computador. E aliás, isso foi uma decepção pra mim, Metal Gear Rising, porque depois que o cachorro entrou na minha party, eu falei, irado, eu vou estar lutando, vai chegar o cachorro e vai mandar altas cachorradas, moleque, vai ser muito foda. Só que não, o cachorro, ele vira tipo o Otacon do Raiden, moleque. O cachorro fala assim, vou averiguar o período, o perímetro e sair do jogo, já volto. Aí ele fica lá de longe só falando, olhei tudo que tá rolando aqui, valeu, abraço. Ele é menos útil do que o Metal Gear Mark II do Metal Gear Solid 4. Exato, cara! Porque o Mark II você ainda controla ele, né? Ele ainda vai, você vê o que manda ele pra ver, fazer um reconhecimento de área. E é um... Você dá um zéão nas pessoas com ele. Dá um oba-oba-oba. Você faz um choque. Você faz várias traquinagens Kojima com ele. Também, então ele tem mil e uma utilidades a mais. Cara, o cachorro, porra, fiquei bolado, cara. Eu achei que ia rolar umas paradas, mas aí ele fica só pra ficar falando no codec lá. Raiden, vamos. Achei que ia rolar umas paradas. Pois é, não rolou as paradas. Cachorro? Cachorro! Ó, pra mim não o cachorro ninja mais cachorro foda de todos é o Yamato, que é o cachorro do Shadow Dancer. Ele é foda, mas o Interceptor mora no meu coração. Tá bom. Vem cá, se todo, tá, sabe que todo ninja tem um cachorro, o Okami tem um ninja? A recíproca não é verdadeira. É. Ou seja, cara, a voz do Blade Wolf me lembra alguém de Mass Effect, assim, Geralt, assim, sacou? Ele tem uma voz meio... Tem. Caraca, é o dublador do Morten, cara. É? Qual é o nome? Ah, tá bom. Qual o nome? É Michael Beatty. Caralho, parabéns, Lápis. Lápis com o cérebro cibernético travesti sinistro. Não. Mas eu jamais pensaria no Morten. Eu tava pensando no Geralt, assim, pela voz do... Mas tá bom, acertei um jogo, pelo menos. Vamos fingir que a gente não sabe que o próximo role de 1 a 6... Dá de caralho, o negócio é Zé Pequeno da Vitória, porra! Bebebska Brioche. Brioche. Brioche. Bebebska Brioche. Não tem pão como um brioche. que isso? Então, como eu sou uma pessoa muito imprevisível, entendeu? Eu sempre surpreendo muito nesse podcast. Caraca, a minha primeira escolha, ninguém vai acertar. Meu qual Deus, foi a minha primeira escolha. Seus meteoros estão se transformando em cometas! Não! Eu desafio alguém a acertar agora, adivinhar qual vai ser a minha primeira escolha, de tão imprevisível que é. A gente tem que fingir que a gente não sabe, né? Você mandou a gente antes, né? Então. Mas eu não sei mesmo, eu não vi. Carrossel, música de Carrossel. Boa, não. Boa. Vai ser Mamonas Assassinas. Não. Porra, então fudeu. É, Yahoo, Grupo Yahoo, voltou, Grupo Yahoo, sabia? Olha só, vai ser... Não, vocês todos erraram, tá vendo? Vai música ser... capela. Não, vai ser música de Silent Hill. Caraca! Eu pensei que você escolheu uma, aquela música que ninguém sabe a letra, que é Rhythm is a dancing, everyone's fine for man, even gonna I'm this is the rhythm of the night. Vou tentar fazer uma coisa por você, Bebs. Tem um Pyramid Head gigantesco no cinema lá perto do onde eu trabalho. Vou ver se eu consigo malocar o... De papelão, né? O anúncio do filme. Não. Vou ver se eu arranjo o cara. Vou sequestrar o maluco que faz cosplay e mandar pra ele. Não, porque... Olha, se você fizer isso, eu vou gostar muito. Vou ficar muito agradecida. Vou ver se eu consigo lá negociar. Ô, mas Peter, na carteirada lá, tu é o dono daquela porra, daquele shopping? Não, não sou o dono, mas eu conheço... Pô, mas peraí. Ele... Não, sou o dono, mas sou filho do dono. Sabe o que acontece? Peraí, ainda tem isso lá? O filme já passou há tanto tempo. Não, mas é o novo Silent Hill. É o novo filme. Ah, é verdade. O novo estreou aqui em janeiro. Eca, tira essa farda que tu não é caveira. mas então, gente. Eu não tenho carteirada não, cara. Mas como coordenador financeiro, todo início de mês, perto do dia 5, que é dia do vencimento, todos os lojistas são meus melhores amigos. Porque eles querem prorrogar o vencimento. Tem banca lá dentro? Tem banca lá no shopping? Banca de jornal? É. Não tem, cara. Ah, pena. Porque a Playboy acho que não faz aqueles displays, né? Eu sempre quis ter um, cara. Display da Playboy. Cara, todo pôster de loja de videogame que tu arranjar, chipa pra cá, né? Chipa. É, vou ver se eu consigo uns posterzinhos maneiros, vamos falar maneiro. Mas se você conseguir o Pyramid Head, me manda mesmo. Eu vou colar ele na minha porta. Eu vou tirar a base, aí vou recortar só, né, o corpo dele e colar na minha porta. Eu não sei se eu consigo pegar lá. Vou lá falar com o pessoal. Rebeca, que já não dorme normalmente, vai parar de dormir at all. Imagina que visão, né? A pessoa acorda, aquele cara ali na frente. Acho que vou voltar a dormir. Não, acho que eu vou convidar as minhas amigas pra dormir aqui em casa. Aí eu vou ficar com a porta fechada, elas não vão ver. Aí de madrugada, como eu não durmo mesmo, vou acordar. Festa, tu me chama. É, mas aí eu vou botar, aí eu vou fechar, vou abrir a porta assim pra elas verem. Quando elas acordarem, elas vão levar um susto. Mas então... Mas enfim, né? Voltando então à minha mega surpreendente escolha. É... Como é a música cantada, né? Uhum. Eu escolhi a música de Silent Hill Origins, que é o tema de abertura no início do jogo. A música chama ORT. Não me lembro do que significa essa sigla, mas enfim. Porque a série Silent Hill, como não, a gente sabe... Pede pro Nisco Dindy tocar, né? Ah, é verdade. Antes de eu explicar, né? Ah. Então, Risco Ninja, toca aí ORT do Silent Hill Origins, por favor. Risco Ninja, seu Risco Lindio. Silent Disco Ninja. Silent Ninja, toca aí, por favor. Vamos lá. Smile. aí a série Silent Hill, como nós sabemos, ela é reconhecida como uma das que melhor faz uso das trilhas sonoras nos games, né? Dos jogos de horror, sim. Dos jogos de horror, sim. Uma das que mais, que tem o uso melhor da trilha sonora aliada à narrativa do jogo. Opa. Mas eu acho que... Hã? Já que você diz, vambora. Claro, se eu falei é pra você acreditar. Ai! Tá me... Vai pra casa! De falar. É bom você diz, vambora. Então, aí, mas o que eu acho que diferencia as trilhas do Silent Hills é que elas são mais do que um elemento de apoio, assim, né? Que as músicas geralmente servem pra ser um elemento de apoio, pra dar um clima, né? Pra dar uma imersão. Mas as músicas em Silent Hill, elas funcionam também como ferramenta narrativa. Se a gente for pensar, elas são totalmente integradas à experiência de jogo. Verdade. Não só músicas estratégicas em certos pontos, mas as próprias músicas de abertura, como as músicas de encerramento e tal, se a gente reparar, tanto a melodia quanto as letras dizem muito sobre as histórias, né, os enredos e sobre os personagens. Uhum. O jogo é só pra você entrar no clima da música e poder curtir a música. É, o Guitar Hero. Não, mas uma coisa que eu passei a perceber, principalmente depois que eu fiz meu projeto final, que eu fiz o joguinho lá e fui... Peraí, você não fez o projeto final, você programou o seu projeto final, vai escrever essa porra. Eu tenho que escrever monografia, é verdade. Mas... Vai escrever essa porra! É, quando eu estava programando meu jogo, eu tinha um detalhe muito importante com o lance da música que eu passei a perceber em vários jogos. É, a trilha sonora, quando é chave em alguns determinados momentos pro clímax da cena, ela é composta assim, a música que você escuta quando você compra a trilha sonora e tal, ela é uniforme de uma vez tocada. Na verdade, a música pro jogo, ela é feita em blocos que ficam em loops e elas passam pro próximo loop assim que você dá um trigger no jogo. Você passa por uma porta, ativa alguma coisa, não sei o quê. E isso, quando você percebe isso, você começa a ver a Matrix, tá ligado? Por exemplo, tem uma parte de Journey que eu tava jogando Journey pela milésima vez, aí eu tava jogando já de sacanagem pra ver como é que eram as paradas. Aí eu tava lá com aquele meu robe de voar infinito, aí eu ficava voando e a música ficava num loopzinho e eu voando, porque era uma hora que você descia escorregando lá na areia. Aí eu ficava voando e não ficava escorregando e a música ficava num loop. Aí no momento que eu batia no chão e voltava a descer, a música crescia e continuava. Aí eu, não precisa ir nem tão longe no Journey pra isso. O próprio Metal Gear Rising, as batalhas com os chefões são todas assim. É verdade. Quando você tá enfrentando o... É Moon, o que é o nome do cara? Aquele que se desmonta todo. Monsoon. Esse cara aí. É o Musum. Quando você tá enfrentando o Musum, tem um trigger lá em que você, quando tá começando a chegar perto de derrotá-lo, o ritmo da batalha muda, né? E nesse ritmo de batalha mudando, muda o pedaço da música que tá tocando também. Até na primeira luta do Metal Gear Ray, a música ela é toda instrumental. Aí quando você vai entrar no Active Time Event lá no final... Aí entra o vocal. Aí entra o vocal. E ficou maneiro. Mas mesmo nesses casos em que as trilhas são extremamente bem feitas, extremamente bem colocadas, a gente vê que a música é mais um elemento de apoio, né? Ela serve pra embalar aquela ação do momento. Uhum. Já no Silent Hill, o que eu acho diferente é que as músicas, elas informam coisas sobre o personagem e sobre o enredo indiretamente. Mas deu um spoiler. Aí, por exemplo, vou dar um spoiler aqui, mas o Silent Hill Origins é antigo já e também quase ninguém dá bola pra ele, coitado. Então, essa música, ela toca bem no comecinho, ela é a abertura do jogo. E ela, eu acho, um dos melhores exemplos disso, de como uma música informa muito sobre o personagem. Porque a primeira coisa que eu acho muito inteligente é a forma como usam essa música, que você, depois da CG inicial, da cena inicial, você tá controlando, você ainda tá nos créditos, sabe? Os créditos do jogo estão rolando, e você tá controlando o personagem, ele tá andando por uma rua e a música vai tocando. Então, tipo, os créditos são interativos, sabe? Em vez de colocarem só uma cena pra passar, você tá lá controlando. E aí a música começa num ritmo, assim, todo malemolente. Porque o que que acontece? O Travis, que é o protagonista desse jogo, durante o jogo, dá a entender que ele é um cara que virou, tipo, um predador de mulheres, sabe? Opa! Por causa de um trauma que ele teve no passado, ele virou uma pessoa muito solitária e um predador de mulheres. Ele dá a entender que ele virou um serial killer. Avassalador. E aí, então, a música, você vê que ela já tem uma... E tem muitas referências e muitas insinuações sexuais ao longo do jogo. E aí já começa nessa música, que você vê que ela tem uma melodia sensual, assim, uma melodia malemolente. Beleza. E a música, ela fala sobre uma pessoa que é sozinha. Ela começa assim: "Is it lonely where you are?" E quem é solitário? O Travis. Ele, inclusive, ele é um caminhoneiro e ele já escolheu esse rumo de vida, essa profissão de ser um caminhoneiro, porque é uma profissão solitária, né? Ele passa o tempo inteiro na estrada, sozinho, pensando em mulher. Quem nunca? E aí, então... pois é. E aí a música, ela é muito bem integrada com a experiência de jogo, nesse sentido também, que ela fala de solidão, e o Travis é um cara solitário, e ele já começa ali num momento muito solitário, que ele tá sozinho na estrada, tentando chegar na cidade. O caminhão dele para, fica... tem um problema lá no caminhão, e ele tem que ir a pé. Então, é muito legal. Enquanto você vai andando pela estrada, tentando atingir, chegar na cidade, os créditos vão passando, a música vai rolando, e você vai vendo placas, com elementos sugestivos, e... depois vocês colocam o link, por favor, aí da abertura, pra galera ver, pra quem não viu. Estará no post ou não. Tá sozinho na estrada, sem nada ao redor, toca a punheta, pô. Pega o 3G, X-Vídeos. É, isso aí. Com essa afirmação linda, vamos para o próximo round. Próximo round. Round 2. E como todo mundo sabe a regra, quem não é feio tá dando mole, não sabe as regras, tô falando, quem termina um round, começa o round seguinte. Então, já que você vai começar, Rebeca Liotti, eu gostaria que o mestre Splinter lhe explicasse qual é a regra do próximo round, round 2, round 2. Tá, demorou então. Não me passaram as ordens, né? Eu vou escolher então na mão grande, então. Tá na ordem, é um... Pô, a gente passou. The Make. Não me passou. Começa com The Make. Beleza. Então... O tema desse round, ele é um tema diferente do que a gente já fez em outras épocas, em outros ninjas inimigos. A gente já usou o tema remix. E outros ninjas inimigos. Vamos começar. Está começando nossa edição musical, o ninja inimigo. Pô, 10 anos de curso já. Não, mas isso é culpa sua que não sabe. Quando o mestre ninja supremo pediu pra cada um de nós escolher um codinome ninja, você, muito criativo, escolheu o ninja inimigo. Foi. Ferindo o primeiro mandamento da ordem dos ninjas, né? Não seja. Não revelarás que és um ninja. É verdade, né? Tudo bem que o Disco Ninja faz a mesma coisa, uma porra. Mas ele é Disco Ninja, né, cara? Ele é tipo Galak, né, cara? Cara. A gente já falou aqui de remix, de músicas que são alteradas de tal maneira que se tornam diferentes da original. A gente vai falar agora também de um remix, mas um tipo bem específico de remix. Um demake. Que o que é um demake? Oi, lápis. Um demake que é, assim como um remake é você refazer alguma coisa, um demake é a mesma coisa, mas aí você diminui a qualidade da coisa original. Cara, esse foi um excelente improviso. Isso é um demake. Então, a música tema do round 2 é falar de um demake, é uma música com a qualidade diminuída. Mas é isso. Então, Rebeca Ilhoz, qual é a sua música diminuída? Então, gente, a minha música diminuída é... Bom, aí como eu já fui super imprevisível na primeira escolha, na segunda tentei ser mais ainda. Então, fugindo da minha zona de conforto, que a minha zona de conforto é Metal Gear Solid, Silent Hill, Final Fantasy e Castlevania, eu sempre dou um jeito de colocar essas músicas em tudo, essas séries em tudo. Fugindo da minha zona de conforto, eu fui procurar uma música de Devil May Cry. Aí eu escolhi a música Devils Never Cry de Devil May Cry. É o jogo do Pato Donald. Toca aí Devil May Cry Tays. É o Devil Jamiroquai. Versão diminuída pra 8 bits. Versão diminuída Marshmallow, São Paulo. que tivesse mandado essa do Demenuir há mais tempo, né? Sabe que lá no Baixo Front Pizza o Killer Hados ia ter dito a seguinte coisa pro Mamute: então por que você não diminui o seu pau? True story, true story. Aliás, Rebeca, o grande lance das músicas de... Como é que é o nome desse jogo? Eu fiquei preocupado com essa tradução aí. Porque você não diminui seu pau. Aliás, Rebeca. Oi. Aliás, falando nesse assunto. Mas falando de Devil May Cry, grande parte das músicas de Devil May Cry são aqueles rocks mais trash, assim, né? Oh, man, it's Brad Maca. Oh, man, and oh. Aí. Você tá cantando a música do Final Fantasy X, você sabe, né? Também. Mas aí, essa versão, não tem, por incrível que pareça, não tem nada a ver. Tem a ver com Castlevania, né? Pois é. Aí eu tive essa grande decepção. Porque tentando fugir de Castlevania, eu caí num remake que diminuiu a música do Devil May Cry, fazendo ela parecer uma música de Castlevania. Eu falei, pô, Simon Belmont, para de me perseguir, entendeu? Eu tento fugir do Scottinho, mas o Scottinho me persegue. Eu não sei. Entendeu? Não sei o que é. Esse fetiche com o Scott dos Belmont me persegue. Scott! Tem medo do Scott? Eu tô aqui mais com o Scott e vem o Scott. Mas com o Scott, bater meu Scott. Uma coisa, eu não consigo entender. Esse fetiche com o Scottinho dos Belmont me persegue. Esse Belmontinho, safadinho, Scottinho, Scottinho. Vocês já leram... Isso. Vocês leram 300 de Esparta, o Gibi? Se bem que se viram um filme, não tem problema, né? Tem Scott. Sabe que Tem o Rei Xanxas. Como diria o mestre Alborguete? Né, o meu Xanxas. No filme, inclusive, né? Tem aquela hora que ele abraça o Leônidas por trás, né? Que ele bota a mãozinha. Rodrigo Santoro bota a mãozinha no ombro do Guerra do Outro. É, fala, não, é um bonzão, né? É, aquela mãozona. E fala a seguinte frase, né? Dublada por outro cara, né? Porque nem a voz do Rodrigo Santoro eles deixaram. Não é do meu chicote que eles têm medo. Eles têm medo do meu chiclete. É do meu chiclete. Pois é. É uma coisa, chicotinho, correntinha. Se amarra no teu Andromedazinho, né? Isso. E Origami, né? Dadinho da Vitória, chicotinho no próximo aqui, 4, 5, 6, vamos ver. 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e lapso! Então, sou eu! A música que eu queria mesmo, que é... Caralho, outra de Final Fantasy, que buceta. Caraca, gente, a gente tem que parar com isso, a gente é muito previsível. Não, mas ó, já vou dar um spoiler. Esse episódio não tem música de Mega Man e de Chrono Trigger. Um marco pra história de Disco Ninja. E até agora também não teve de jogo de luta, né? É verdade. É verdade. Quase que o Messi escolheu o jogo de luta, né? Repetiu, né? Vale a pena ver de novo. Que seria muito bom. Mais uma música de Final Fantasy, eu queria mesmo era a Ragnarok. Eu tinha achado na academia, segunda-feira, um remake da música do Ragnarok. Da Ragnarok, é a nave. Não, meu Deus, não! Isso não! Mate-me, por favor! Não, cara, Ragnarok causa impotência. Não Final Fantasy VIII, que é a melhor coisa daquele jogo. É, a música do Ragnarok é a que eu gosto mais na trilha de Final Fantasy VIII, que tem uma excelente trilha, né, por sinal. Mas aí, né, não de posse de Final Fantasy VIII, eu fui atrás do outro Final Fantasy que eu acho muito meloso, mas que tem uma música que eu acho sensacional, e que o Ninja Inimigo, quando tava tentando cantar do Devil May Cry, cantou ela, querendo ou não, que é a Otherworld, que muita gente errava aí, falando que era do Rammstein, né? Então toca aí, Disco Ninja, a música demenuída do Otherworld. Caraca. Será que tem The Make 8 Bits de We Are The World? Deve ser. We Are The World. We'll be right back. Quero saber se tem 8 bits do grande mestre latino. Ô, baby, me leva 8 bits. Bom, pode ser que não tenha, mas a gente pode pedir ao chefe da Raenis pra fazer, né? Ele mexe com música, vai ver, ele entende. Cara, existe o We Are The World 8-bit. Que fantástico, cara, fantástico. Excelente. Mas então, Ilapso, você lembra da vez que você ouviu essa música jogando e levando uma surra? Eu não apanhei, né? Eu passei direto. Você matou o boss final assim, no Xablau? Achei que você tinha levado uma sova. Claro que não, não é uma sova. A Yuna dava um de dano com a porra do cajado. Jogo escroto, tem que grindar pra caralho. Foi um sofrimento, cara. A Yuna era só pra dar heal, healer. Aí o Auron e o a bicha loura lá dando limite infinito, assim. Cara, se a não tivesse loura. Tidos. E eu não lembro quem era o outro no meu... São quatro, três, né? Dez? Eram três. São três, então vai ser. Era o Auron, Yuna e o Tidos. Só que dez tinha um lance do romance meio escroto, meio bom também. Você podia, a qualquer momento na luta, trocar as pessoas. Então, tipo, você tá na luta, sai mesmo. Entra o Lulu. Só que pra você levelar todo mundo, toda luta tem que entrar todo mundo. Tem que entrar todo mundo e bater. Cara, que sisteminha de batalha imundo, cara. A gente não falou no episódio de Final Fantasy, né? É imundo esse negócio de apertar o botão, o selecionar o PKMN do Pedro, né? Go, Charizard! Caraca, é muito escroto isso. Eu realmente não gosto desse sistema, não. Mas eu gosto é do Auron, cara. A parada TA. O Kimari também é muito bom. Kimari é da resposta do Aka, né? Defende o Aka, Rebeca. Vai, o Aka, vamos lá. Ah, cara, eu não tenho como defender o Aka. Caraca, nem a Rebeca conseguiu defender o Aka. Morre. Nem eu, cara. Nem eu. Leia um a única coisa que o redime é que no fim ele consegue pegar a Lulu e eles têm um filhinho e é fofo. Exato. Aí ela larga aquele mog de pelúcia dela e usa o bebê como... É uma história, né? Ela para de brincar com a boneca e começa a brincar com o palhaço. Caraca, tá terminando sempre com piadinha sexual no final. Né? Mas beleza. Quem falou que é sexual? Pois é. Porra, palhaço só tem duas conotações, sexual e vergonhosa. Ah, festa de aniversário de um ano, não. Então, tô festa de aniversário de um ano, a minha, todo mundo aqui fez festa de aniversário de um ano, palhaço, né? Verdade. Uma diferença normal. Não, eu sexual. Não. Quer nunca gostei de palhaço. Quer dizer que com um ano de idade, todo mundo aqui tava brincando com palhaço, né? Não. Menos a Rebeca. E pior é que o Ninja Inimigo não era palhaço, era o palhaço carequinha. Tadinho da Vitória, que não é carequinha. Vamos de lá. 1, 2, 3. 5, 6, o mestre Splinter. Então do tiro 3, sou eu. Olha só. E o jatinho sou eu. Então vamos lá, escolhendo a música de The Makes, umas músicas diminuídas para uma qualidade de 8 ou 16 bits. Eu me deparei com um canal muito foda no YouTube de um cara que pegou todas as músicas de Ultimate Marvel vs Capcom 3 e fez uma versão de Mega Man delas, de 8 bits. Aí ele pegou, botou a imagem lá, trocou a cabeça das pessoas e botou o personagem Mega Man. Muito bom. Tem o Strider Ryu, botou a cabeça do Shadow Man, que é tipo um... Ah, o Hagar tá com a cabeça do Dr. Willy, é o melhor de todos, cara. Não, tem o irmão do Dante, o... Como é Virgil. O Virgil tá com a cabeça do Blade Man. O Magneto tá com a cabeça do Magnet Man. Muito bom, muito bom. O Mega Man, ele colocou... Ah, não tem o Mega Man. O Zero tá com a cabeça de quem? Do Mega Man? O Zero tá com a cabeça do Mega Man. E como eu vou escolher uma música The Make... E escolhi desse canal, eu resolvi escolher uma música de makeada para Mega Man do Zero, que nada mais, nada menos, que a música que foi upgradeada do Zero pra Ultimate Marvel vs Capcom 3 ser de makeada pra 8 bits, que não tem Zero em 8 bits. Então, peraí, e aquilo que eu vou te falar que não tinha música de Mega Man? Tá mentindo, como sempre. Caralho. Não. Mas peraí, não é de Mega Man, é Ultimate Marvel vs Capcom 3. E aquela frase que não tinha música de jogo de luta. Puta que pariu! Promessas vazias. Ah, vamos lá, Nisco Ninja, bota aí o tema de makeado do Zero no Ultimate Marvel vs Capcom 3. Depois eu sou o disléxico. We'll be right back. canal tem os demakes todos de 8 bits do Marvel vs Capcom 3, ou quase todos, sei lá, acho que tem todos, né? Tinha até do Nova, mas o melhor foi os comentários que a gente viu da música da Fênix, né? Que, o primeiro comentário era, como é que é? You can't, dois pontos, control it, you got Dark Phoenix. E o segundo já era tipo, you can't, no, forget about it, you can't control it. you can't control it, Dark Phoenix rises. Caralho, que pesadelo. Fênix é uma das que o pessoal menos ouve, né? Porque não dá tempo de ouvir. Pois é, é tipo assim, a Fênix ela nunca entra em campo, a não ser no final que ela entra já assim, I can't control it. Cara, é uma vagabunda, né, cara? Ela não consegue ficar um segundo com a porra do controle, né? Não, na moral, se tinha alguém que gostava da Fênix na HQ e foi jogar Ultimate Marvel vs. Capcom 3, esse cara odeia a Fênix hoje em dia. A não ser que ele jogasse com a Fênix e ele passou a ficar odiado. Sabe que a Jean Grey só tá presente em dois jogos, né, de videogame? Esse e aquele X-Men Mutants qualquer coisa de PlayStation 1. Caralho. Que é um jogo de luta também. O pior é quando eu era criança, que eu achava que a Jean Grey e a Psylocke eram a mesma pessoa. Mutants Academy. Tem a Jean Grey. Aliás, sabe quem joga de Fênix? Sabe quem joga de Fênix? Comandante Cobra. Não, mas Comandante Rei de Cobra. Não, mas Comandante Cobra, né, cara? Comandante Cobra é o Comandante Cobra. E sabe que nesse X-Men Mutants Academy, que tem tudo a ver com Zero, né, que é o assunto aqui, a Jean Grey tava como Fênix o nome dela também. Então é, porra, parabéns. Nobody mas aí acho que é só a Fênix normal. Mas ela não chega numa hora lá, só lutando, você vai morrer ela. I can't control! Aí você zera o jogo? Cara, eu acho que não. Esse jogo, ele é bem nojentinho, assim. Eu nunca, não tinha graça, não. Então, é da Activision, né? Jogo de luta da Activision não rola. Então faz uma piada de conotação sexual aí pra gente terminar esse ir pro prato. É, conotação sexual simples, né? A Jean Grey meio que se separou do Ciclope porque ela o pegou atraindo com a Emma Frost no plano psíquico. Porque ela can't control it. É. Basicamente, a Rainha Branca montou um elo psíquico com o Ciclope, eles se comiam por lá, e a Emma deu um jeito de tentar bloquear a Jean de entrar na mente do Ciclope, né? Mas ela conhecia todos os atalhos, todos, até os de trás. Mulher foda, tentou, né, cara? Mulher é foda. E é muito boa esse arco de histórias. Até a parte mexicana da história é boa. É o arco do Grand Isso Fire. Ficou engraçado, que o Pedro, mulher é foda, mulher é foda. E o Abs, é muito boa. Dadinho, então, venha nos revelar que o próximo é o Mestre Splinter. Mestre Splinter! Eu fico impressionado com o Dadinho nunca falha, cara. Nunca falha. Mas vamos lá, que esse round eu deixei vocês brincarem, deixei vocês falarem suas músicas, vocês tiveram trabalho procurando, tiveram trabalho escolhendo aquelas músicas que vocês gostam, mas esse round já tá perdido pra vocês desde o começo. Olha. Vocês que não sabiam, tá? Porque, caros ouvintes do Baixo Frente Soco, a música que eu escolhi pra esse round de músicas diminuídas, é uma música que, por mais que diminuída, é uma música que toca nos corações, mas eu queria que ficassem calmos. Caraca, essa foi quase uma frase de funk rap Brasil das antigas, tá ligado? Ela é diminuída, mas está no coração. Agora, eu queria que todos ficassem calmos, que ainda não está acabando. Opa. Não está acabando o podcast, pode parecer que está acabando, na verdade vai parecer que está acabando. Caralho, ele fez isso mesmo, ele vai apelar, moleque, não, vai tomar no cu. Ah, moleque, toca aí, Disco Ninja, toca a música do Ouriço Azul. Ele pegou a música que a gente encerra todo puta. Pois e só que ele pegou 8 bits. We'll be right back. É isso aí, estamos chegando mais uma vez ao final do nosso Disco Ninja! Fala o e-mail, fala o e-mail. Cara, mas sério mesmo, eu não tinha ideia. Vou passar aqui parte dos créditos ao inimigo. Não, mas... não vou passar os créditos inteiros pra ele, porque ele não teve culhão de escolher essa música. Eu tive, essa música é boa. Ai, Didi Rap do Rollers. Então, essa música aí, ela me marca por causa do baixo frente soco. Olha só. Não, se alguém aí que escuta o baixo frente soco falar, essa música é muito foda porque é daquele jogo muito maneiro, Sonic 2006. Platinei, joguei 4 vezes, muito foda, marcou minha vida. Mentira, velho. Mentira. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte. Pega no YouTube a versão mais exibida dessa versão que a gente usa no baixo frente soco. Vamos colocar o link no post. Vamos pedir pra todo mundo chegar lá e comentar, botar assim, baixo frente soco. É, pode ser. Fica no baixo frente soco. Joinha se for, o baixo frente soco te trouxe aqui. Cheguei. Joinha se o baixo frente soco te fez chegar aqui. Aí todo mundo dá um joinha. É, quero boa, hein? 12 mil joinhas lá na opa, música. Tá bom, acho que já vou começar aqui, cadê? É só metade dos nossos, das pessoas que baixam nosso podcast fazerem isso, tranquilo. Pô, te dizer que o baixo frente soco já tá elegendo vereador, hein? Opa, mas vamos lá. Vamos lá. Você já jogou esse jogo? Você jogou esse jogo, mas já te obriguei a jogar esse jogo. Peraí, só uma coisa, cara. Pior que a gente já elege vereador mesmo, cara. Pois é. Porra, mó felicidade isso, cara. É do Brasil! É que isso, hein? Então, você me obrigou sim, cara. Infelizmente. Eu queria que falar tudo da sua experiência com Sonic 2006. Com os bugs 2006, ops, Sonic 2006. Cara, eu acho que quem quer que seja, quem quer que teve a ideia de fazer um jogo comemorativo, 15 anos da franquia, trazer ele de volta as telinhas, botar o PS3 no Xbox da galera. Galera, o cara foi muito feliz em ter a ideia, mas ele foi muito infeliz em executá-la. O jogo, quando eu vi as imagens, eu falei, cara, tem potencial. É diferente do jogo de plataforma que eu tô acostumado a jogar, é diferente do Sonic que eu aprendi a amar, mas eu não sou cabeça fechada. Eu olhei e falei, cara, tem potencial. Agora... há potencial! Pelo amor de Deus, gente. O negócio... o joguinho é... a jogabilidade é muito trevas. É assim, é papo de você... ah, vou cair ali. Aí, de repente, você atravessa o cenário. Aí, de repente, você é isolado pra parede. Porra, aí, de repente, a você Splinter. Prende... A Mass Splinter, o roteiro do jogo salva. O roteiro do jogo salva. Irmão, a gente tá falando de um jogo que tem um porco espinho prateado que veio do futuro, que é o Silver. Veio pra falar assim, cara, fudeu, o Sonic vai destruir o mundo, então eu tenho que salvar aqui. Aí o Sonic tá tentando salvar uma princesa que ele quer comer. No final do jogo, ele pega essa princesa, literalmente, ele beija a princesa na boca e revive. E ele se junta com o Shadow, que na jogabilidade do Shadow, ele pilota, tipo, motos e tanques de guerra, e asa deltas que lançam mísseis, coisas desse tipo, pra se unir, viram o Super Sonic e derrotam lá, parar, e o Robotnik tá magro. I rest my case, foda-se. E vem cá, como é que sabe disso tudo? Eu tenho essa merda, eu joguei essa merda, zerei essa merda, me mate. Beleza, então. Abraço, até semana que vem. Abraço. Já começou, já terminando mais uma vez. Então, no nosso round 3, round 3, Rebeca Guilherme, Rebeca Gostoso 84, Bebska, sociopata digital, gostaria que você explicasse para os nossos queridos ouvintes da justiça qual é a regra do round 3. O round 3 é um round muito chique, muito elegante. Muito elegante. Nós precisamos escolher músicas tocadas por orquestras. Oh, olha só, uma regra que já teve aqui, com certeza, mas deixa aqui, ó. Abstrai que nós estamos reutilizando essa ninguém regra. Ninguém deu ideia, tá? Então agora não pode falar porra nenhuma, não. Vamos se fuder. Ninguém deu ideia, não. Pera aí, uma vírgula. Eu falei pra gente criar um round de musiquinhas de elevador. Oh. Então eu tenho uma ideia. Você falou pro próximo. Eu tô dando a culpa neles, né? E você não. Olha só, no próximo vai ter regra. Música que você vai tocar na vingança da sua vida. Se a sua vida um dia tiver um momento de vingança, qual a música você quer que toque? Beleza. Aí, maneira, assim. Maneira, legal. Gostei da ideia da Rebeca. Música de Mass Effect, quer dizer, de elevador. Isso. Mas por enquanto, vamos escolher músicas orquestradas. Orquestradas. Então, vamos lá. Quem terminou o round 2, começa o round 3. Então, Mass Splinter, começa agora. Eu começo agora? Beleza, então. É, mas eles já falaram a regra por mim, então basta só escolher a música, não é isso? É, não, você tem que escolher a música. Quem começa é quem termina. E então quem começa, quem começa é quem termina. Beleza, exatamente. Terminei, pode começar. É. Cara, essa música de orquestrada foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito culta, então normalmente as músicas que eu gosto são orquestradas, são de primeira linha, tem um... Ah, foda-se, a música que eu escolhi é de... Muito educado e foda-se, né? Eu realmente sou foda com Beethoven. Peter, conhece o Paulo Gustavo, né? Comediante da Multishow? Eu vou te mandar o sketch dele do Senhora dos Absurdos, em que ele fala de música. Faz o papel de uma senhora rica e gosta de música. Né? Eu tenho que falar que gosto de música clássica, né? Não posso falar de funk, pagode. Funk, pagode, coisa pobre, coisa de preto, não posso falar. Tem que falar de música clássica. Música clássica é chato, né? É muito chato música clássica, é muito chato. Mas eu não posso falar de funk, pagode. Eu vou falar de música clássica. Mas não, eu não gosto, gosto de funk, pagode. Não. Cara, eu tava lembrando que as músicas orquestradas que mais me tocam são aquelas relacionadas a jogos épicos. Jogos épicos, de jogos de fantasia medieval, jogos que fazem enaltecer o herói que tem dentro de você. Você se toca nelas, né, cara? É, cara, realmente, eu me toco ouvindo essas músicas. Então, eu lembrei aqui de muito tempo, quando beta do World of Warcraft, já explanei o jogo, beta do World of Warcraft, eu lembro que teve um teaser que rolou na internet, e tinha uma musiquinha muito foda, instrumental, que só que ela tinha 1:20, por isso eu não escolhi ela, mas quando eu botei ela no YouTube e fui procurar, me veio uma música que também pra quem jogou WoW vai lembrar com certeza. Eu não vou lhe dizer da onde ela é não, vou esperar o Ninja Inimigo me dizer. Então, Disco Ninja, toca aí Legends of Azeroth. Eu tenho que te dizer o quê? Você tem que me dizer em que parte do jogo toca essa música. Na cinematic? Não. Ouve, você ouviu? Pô, manda aí o link. La puta nem ouviu. Porra, se tu tivesse ouvido uma das minhas, eu te dava razão. Eu ouvi. DR, hein? DR, gosto muito. Cor. Manda aí o link. Legends of Azeroth. Sabe que a ESPN usa uma música de Warcraft numa das propagandas dela, né? Ah, meu irmão, essa música, se você jogou isso pelo menos uma vez na vida e foi fazer o login, moleque, aí você fica tocando. Aí beleza, aí tô ouvindo lá. Aí vem aquela maldição de todo jogadores de videogames. Quem gosta de ruegos, se senta lá, vou criar meu personagem, vou criar aqui meu orc guerreiro bolado. Qual o nome dele? Aí você fica lá horas com aquele negócio ouvido. Aí você, qual o nome do... Aí você começa, não, vai ser, sei lá, eu gosto de mitologia, vai ser Thor. Aí você, esse nome já existe, escolha outro nome. Não, eu gosto da história de Warcraft, vou botar aqui Troll. Não, Troll não pode. Ah, peraí, então eu vou colocar aqui... Vocês têm que ser criativos. Não é porque o jogo é medieval que tem que colocar nomes mitológicos, nomes de história. Tem que ser criativo. Por exemplo, o meu personagem do Dragon's Dogma, que é um jogo medieval, ele se chama Gerson. Não é Dragon's... Daigon's Dogma? Do Daigon's Dogma. Eu coloquei. Ele é lindo, loiro, alto, forte, com cabelo, assim, de propaganda de Pantene. E eu botei o nome dele de Gerson. Gerson, man, Gerson. Faz sentido. Não, pô, Gerson é mirado, hein? Não, não. Não é Gerson, é Gerson. É Gerson. É. É que nem só não botei acento, que infelizmente não tinha, mas era, a ideia era ser com acento, Gerson. O personagem da Rebeca é esse aqui, esse aí da foto. É que nem o mercenário mesmo que eu fiz no jogo Star Wars, no MMO. Era um mercenário chamado, era gordo, chamava Bubble Fats. Não, tem que ser criativo. Pois é. Cara, mas esse jogo, o Ninjimigo falou, cara, todos os jogadores sofrem disso. Ah, qual é o nome? Eu sofro 5 vezes mais. É verdade. Então, essa música eu já ouvi pra caralho. Acho que eu vi. O Ninjimigo jogou muito mais WoW que eu, mas eu já ouvi essa música muito mais que ele, com certeza. Não, já aconteceu da gente chegar e falar, sei lá, a gente tá jogando Diablo, a gente fala, caralho, bora fazer uma LAN, aí vai todo mundo se encontrar e vai jogar Diablo 2, vai ser irado, não sei o quê. Aí todo mundo vai e leva computador e o cacete pra puta que pariu pra casa do Nelzinho, que morava longe pra cacete. Todo mundo chega lá, na época que não tinha laptop, aí você, todo mundo ligando, comprei, maneiro, não sei o quê. Vamos jogar Diablo. Aí todo mundo vai lá, cria pessoas, não sei o quê. Aí o Mestre Splinter olhando pra tela. Aí todo mundo começa a jogar, não sei o quê, blá blá blá. Aí o Mestre Splinter lá, vamos lá, mas primeiro vou jogar. Pera aí. Aí ele cria o personagem, vai até o level 2. Não gostei. Deleto. True story. Eu não lembro, não posso falar nada. Tadinho da Vitória, Deus, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vai cair. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rebeca! Eu não queria escolher. Preparada. novidades. Eu não tava querendo escolher uma música que fosse originalmente orquestrada. Então, eu peguei uma música da era 8, 16 bits e uma versão que fizeram dela orquestrada para um show da Orquestra Filarmônica de Londres. Ixi. E é uma música totalmente inesperada, assim, né? Você não imagina que a musiquinha, que essa musiquinha vai ficar bem tocada por orquestra, mas ela ficou muito legal. Então, Miss Coquindia, toca aí, por favor, Super Mario Bros. Tocada pela Orquestra Filarmônica de Londres. Aquele que te comeu atrás do armário. Piada sexual. Musiquinha de Mario é apelação. Daqui a pouco vai surgir aqui Sonic, né? Só falta. Mesh Splinter é o cara que mais escolheu música de Mario na história dos Disco Ninjas. Catou aí, Mesh Splinter. É legal que você caga uma regra feia, assim, tipo, a gente não tem nem catálogos, não tem nem como saber isso. Mas irmão, eu aposto. Eu apostaria que eu sou o cara que mais botou música de jogo de luta. Mas, Rebeca, você acha que essa música, ela é a música mais emblemática do mundo de jogos de diversão? Com certeza, cara. Todo mundo conhece essa música, até quem não acompanha acompanha o universo dos jogos de diversão conhece, a sua avó de 90 anos conhece, o seu tiozinho do churrasco conhece, seu sobrinho conhece, até o cachorro se bobear, ele sabe latir essa música. Sua mãe no Facebook tá jogando Mario. Pois é, todo mundo. Então ela é uma música extremamente emblemática e essa versão tocada pela Orquestra Filarmônica ficou muito legal. Inclusive eu recomendo todo esse show, tem várias músicas de videogame, eles pegaram músicas clássicas dos games e fizeram versões orquestradas dela, muito bom. Eu discordo de uma coisa com você, Rebeca, que o jogo, a música do Mario, você falou que talvez ela não fosse ficar tão bem em orquestra. Eu vou te falar que ela é uma das músicas mais maneiras que eu vejo no videogames live. Não, mas o que eu digo assim é que muita gente que não conhece, sei lá, não é muito ligada em game music, poderia achar que ela não combina, entendeu? Entendi. Não é uma música, não é que eu disse que eu não acho que ela combine, eu acho que ela combinou muito. Mas o que eu tô falando é que é uma música que você não espera ouvir orquestrada, né? Cara, eu já ouvi várias versões, acho que se bobear, essa é a música de videogame que mais tem versões, né? E eu ouvi uma versão uma vez de jazz, ficou incrível. Ficou tipo, jazz. Tipo o sax assim. Aí entra o baixo, só o baixo. Ah, muito boa. Fica muito foda, vou tentar procurar aqui, se não achar, se fuderam. Nossa, uma que deve ficar muito boa no baixo. É verdade. Então, dedinho na vitória, vamos lá, rolando no passinho do volante. Quero ver o baile todo. Quero Jojo. Inimigo! Oi! É sua vez de escolher a música. Beleza! Vamos escolher a próxima música, pois o tema agora é orquestrado. E eu digo mais. Eu tava falando com o Elapso veio cheio de mimimi pra cima de mim. Eu falei assim, meu irmão, olha essa música aqui, é foda. Aí falou, não. Música orquestrada do tema de Pokémon da televisão não vale. Foi, porra. Não vale. Eu falei, não vale. Essa aqui. Quando tiver o Disco Ninja Secretão, vale. Disco Ninja Secretão. Ai, Disco Ninja Secretão, hein, né? Em breve. Acho que se eu. Acho que. Vou tocar aquela. Dançando lambada, e dançando lambada. Eu vou colocar Kaoma. Chorando se foi. Em um dia. A última vez que eu comecei. É a mesma música? Não é em Brasília. É a mesma música? Não. É? Claro que não. Não é. É porque elas estão no mesmo filme. Aquele lambada, dança proibida. Acho que é a mesma música, mas tudo bem. Não é, bom, vai. Fazer um medley, então. Mas e do mesmo canal, que é o mesmo canal que a gente colocou a música do Beethoven com o Guile, que o Elapso botou no último Disco Ninja, que é o mesmo canal que tem a música do Dr. Willy Mega Man, que foi o bonus track do último Disco Ninja. Esse mesmo canal, sensacional, eu escolhi uma outra música, que o Elapso falou, também não vale. Que é a música do tema dos Power Rangers. Também não vale, porque aqui é sobre jogos. Porra, mas eu joguei muito jogo de Power Rangers, cara. Pega uma música do jogo de Power Rangers e coloque. Meu irmão, você escute a música orquestrada do Power Rangers e fala, cara, essa música é animalesca. É fantástica. Vamos colocar no final do programa, então, pra que vocês possam ouvir. Mas escolhe outra música! Não vale! Então eu, com tantas limitações, resolvi voltar ao Final Fantasy, que é por onde a gente corre. Ou é Chrono Trigger, Final Fantasy, Mega Man, jogo de luta. E fui escolher um dos meus temas, se não o meu tema de boss de Final Fantasy preferido. Eu tenho muita dúvida entre o tema de boss Final Fantasy 7 e o Final Fantasy 6, que são dois temas muito emblemáticos. Eu gosto muito do 4 também, que também foi reutilizado no Super Mario RPG, mas do 6 e do 7 são muito fodas, muito maneiros, muito representativos, mas essa versão orquestrada do 6 é animal. Então, Disco Ninja, toque aí a batalha decisiva desse battle do Final Fantasy 6. Valendo! Valendo! É bom que tô com a porta. Como é que é? Revenge. We'll be right back. muito maneiro dessa música, que eu acho que ela combina tão bem com a versão orquestrada, porque ela é uma música que ela começa empolgada e mesmo assim ela consegue crescer. E quando a música começa a crescer e vai te empolgando, vai te deixando no giro do volante, querendo ver o baile todo, moleque. Quando você joga e eleva isso a níveis orquestrados, moleque, você vai às nuvens do mundo musical dos jogos de versão do Disco Ninja. Você entra no globo de luz do combate, moleque. E é isso. Caramba, hein? É isso? É, moleque, meu irmão, não tem. Ganhou essa música. Essa música é o núcleo do globo de luz do combate das músicas orquestradas. Porque ela é de combate, ela é de boss, ela é orquestrada, ela é de Final Fantasy e é foda. Tá bom, roda o dado aí, então. Okay. Sim, rapaz. Ok, vou rolar. Hashtag chateado. Eu e lá. Lapso. Sou eu? Apso, pobre. Sou eu? Tá bom, então. Então... E apso bobo, feio. Bobo, bobo. Então, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Collins, vamos lá. Vamos com os patos, vamos à lua. Disco Ninja, vamos pra lua, com a orquestra. Vai lá, Disco Ninja, toca esse negócio. Toca aí, toca aí. Uma versão orquestrada de uma música sensacional, de um jogo sensacional que vai ter um remake agora, que é a música de DuckTales. E a música da Lua, que até o Master Splinter escolheu um dos primeiros Disco Ninjas, a versão original da música da Lua de DuckTales, a fase Moon. Muito bom, cara, ir à Lua é muito bom. Sério mesmo, Ninja Inimigo? Ninja Inimigo, o senhor é uma puta. Você tem que deixar os outros falarem. Caraca, cara, não, cara, eu fico muito empolgado quando eu ouço. Essa música da Lua. Cara, essa foi a fusão do Ninja Inimigo com o Ludobardo, moleque. Imitação Madden. É o Ludo Ninja Bardo. Porque, moleque, aí tu tá lá, aí passa um hentai e explode. Caraca, aí porra, explodiu tudo. Aí cara, deu mamute. Tá jogando Metal Gear, moleque. Cara, moleque, é bizarro essa porra. Agora a fusão tripla do mamute com o Ninja Inimigo e o Ludo Bardo. Cara, sabe que fusão tripla dá pra fazer a Pig dos Muppets, o Mickey e o Yoda, né? O Guilherme Briggs ensina como é que faz. Caralho. Nossa. Procurar, eu não lembro mais onde é que foi que eu ouvi, mas ele ensina, é muito bom. Ó. Começa Mickey, aí vira o Mickey com gripe, que é a Pig, com Roku, né? Aí é Mickey com Pig e Roku, e falando tudo ao contrário, pra vir o Yoda. Eu vou te falar, e vou arriscar, que essa música, The Moon, não confundir com To The Moon, essa música, The Moon, do DuckTales, ela é provavelmente a música mais amada dessa época de 8-bits, óbvio, tirando Mario, né, etc. Mas o que eu tô falando, ela é a mais amada, até mesmo que o próprio jogo. Eu conheço pessoas que gostam mais dessa música... Do jogo. O próprio jogo, tá? Não que isso não seja possível, porque a música é fantástica, mas é um jogo ainda muito bom, vale a pena até hoje. É o gráfico, passou, porque, né, o jogo tem 30 anos, quase. Mas não é feio. Pelo contrário, é muito bom ainda. E é isso aí, muito bonito. É feio, feio. É quem nunca jogou, tá? Quem nunca jogou é feio. E não sabe as regras. Não sabe as regras. É, eu vou diminuir o seu pau com a minha espada. Espada com pau de pau. estamos chegando mais uma vez no final do nosso... Já tocou essa música do Sonic hoje? É, né? Tem que tocar outra hoje, então. Ah, então tu lá. Orquestra, vai. Meu irmão, vai. Quando o Disco Ninja tava escolhendo a música que ia ser o encerramento de todos os podcasts, ele ficou em dúvida entre as duas. Hoje vai tocar a segunda opção do Disco Ninja, que vocês vão ficar sabendo quando escutarem. Também não sei. Mas com esse programa que não tem conclusão, então eu gostaria de perguntar pra você, Lapso, você acha que os ouvintes vão esquecer e mandar mal e não vão acessar o www.baixofonesoco.com pra votar em quem foi o Round Master vencedor Ultra Ninja Mega DJ? Chega! Eu não só acho, como tenho certeza que eles vão fazer tudo isso e muito mais. O Disco Ninja é sempre um dos episódios mais baixados no Baixo Frente Soco. Não raro, ele bate recordes de audiência. Eu não acho que dessa vez será diferente, meus camaradas. Então você que está aí do outro lado da tela, acesse eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Acessa não, manda um e-mail, porque esse é e-mail, não é site. Acesse o site baixofrentesoco.com e comente. Nós estamos tendo muitos comentários pra caralho. Você também pode acessar nosso Facebook em fb.com/baixofrentesoco. Nós temos também lá um grupo no Facebook e temos o Twitter e... O Twitch. O Solid fez streaming essa semana. Ah, caralho. O retorno de Solid. Em breve também voltarei a essa rotina, que agora comprei um computador que roda até Crysis 3. Muito bonito. Aliás, vamos aproveitar aqui pra fazer o anúncio, né, oficial. Toda terça-feira. Anunciando agora... oficialmente que agora eu tenho um computador que roda Crysis 3. Também, tá? Não era bem isso que eu ia falar, mas... Tá, então eu anunciei outra coisa. Além disso, toda terça-feira, às 9 horas da noite, no twitch.com/baixofrentesoco, você votou, você escolheu, você vai engolir detonado, debulhado, quais eram os outros termos? Nubado, Parasite Eve no stream do Baixo Frente Soco, do início ao fim. Como caralho, você vai jogar, vai ser um Parasite of Duty. Mas cara, eu vou começar na terça-feira, todo dia 9 à meia-noite, mais ou menos, e aí a gente vai fazendo toda terça-feira, se encontra na mesma bate-hora, mesmo canal, para continuar Ar Aventura. É a partir da próxima terça? O Parasite Eve? A gravação do podcast agora não vai ser mais terça-feira. Exato. Cara, eu me lembro muito bem na época que saiu o Parasite Eve, que aí ele falava de mitocôndrias. Aí eu lembro de eu chegar pro meu professor de biologia e falar, olha que legal, tem um jogo que fala de mitocôndrias. Eu imagino muito a Rebeca, tipo, tá, sei lá, na sexta série, aí o professor vai falar, hoje nós vamos falar sobre mitocôndrias. A Rebeca bate na mesa, Parasite Eve! Fudeu, tchau! Não, mas bem isso, sério, bem isso. E sabe que Parasite Eve é um dos jogos mais bem cientificamente embasados que existe até hoje, né? Porque mitocôndria realmente tem capacidade de fazer esses casos de combustão espontânea que tem de ser humano, que é um fenômeno raríssimo, mas acontece. Não é mentira, não é fake de internet, isso acontece mesmo. É que no Homem de Ferro 3 também. Que é um fenômeno, é suposto que a pessoa entra em combustão, de fato. Tem gente que parte do pressuposto de que isso é coisa de mitocôndria. Bom, não tem nada comprovado, mas o embasamento é plausível. As mitocôndrias realmente são outro organismo que há alguns 15 milhões de anos passaram a viver em simbiose com o corpo humano, entraram lá em nível de DNA e agora a gente tem, né? Meu irmão, todo mundo é tipo Venom e Carnificina. Todo mundo tem lá simbiose com as mitocôndrias e não sabe. Tem que saber explorar. Né? Inclusive o DNA mitocondrial vem todo da nossa mãe, né? Já lembra disso? É, pode crer, não. Lembra? E os midichlorians? Na época isso explodiu. Esse jogo explodiu minha mente na época. Eu era muito aquela criancinha que queria provar pra todo mundo que videogames eram legais. Então toda vez que tinha alguma coisa assim num jogo, eu ia nos meus professores e falava, olha que legal esse jogo aqui, fala da história de não sei o que, não sei o que. Olha que legal esse jogo aqui, fala de mitocôndrias. Olha que legal isso aqui no jogo. Eu era muito assim. Então, terça-feira, 21 horas, você tem um encontro marcado com o Baixo Frente Soco. E as mitocôndrias boladas. Além disso, acessa o nosso site e vota pra ver quem foi o campeão, né? Porque tem que rolar a votação. E não vai votar só na Rebeca, porque ela é só mais um rostinho bonito, que você pode encontrar ela também em que blog? www.girlsofwar.com.br. Olha só, que bonito. Não é um rostinho bonito, é um rostinho lindo. Olha só, é muita puxação Obrigada. Lá vocês podem encontrar também a nossa amiga Vivi Cycle, com as ideias loucas dela, e falando de Thor. Tá, MC Vi Violenta. Ela fala de Thor no blog também? Porque ela só fala de Thor. Não. Ah, no blog não, mas fala, vocês não sabem que por trás dos panos, ela só fala de Thor. Na próxima vez que ela participar, eu vou perguntar alguma coisa do Thor pra ela, vai falar, eu vou fazer um funk com ela falando Thor. Mas o Thor, tchum, pega o martelo, martelo. Mas você pegaria o martelo Thor? Pego. Pego. É isso aí. Martelão. Então é isso aí, com isso a gente deixa aqui um grande abraço, né? Não, não é Ninja Inimigo. Não é Ninja Inimigo. É isso aí. Abraço e até semana que vem. Mestre Splinter. Um beijo pra você. Fala abraço, Mestre Splinter, também. Abraço, Mestre Splinter. Um abraço do Negão Gostoso. Manos!